E o TJ de hoje não podia terminar diferente. Confira agora um clipe para os namorados e estudantes da UFSC. Feliz Dia dos Namorados! Olá, Marilene! A noite... Tainha, vinho e muito sexo. Tainha, vinho e muito sexo. E muito sexo. Tainha, vinho e muito sexo. Tainha, vinho e muito sexo. Tainha... Olá, homo sapiens e mulher sapiens, estamos começando mais um coletivo insano. Chegamos, chegamos, né? Estamos aqui já, né? Com a companhia dos quatro mosqueteiros aqui, a Thali, Juliano, Pedro, Bento aqui nos vocais. Papito! Olá! Olá! Esse é o programa de terça-feira de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Oh. Estamos todos românticos hoje. Hoje eu tô todo I love you. É, eu tô com meu whisky aqui já. Pra quem não sabe, hoje a gente tá fazendo o programa da recepção de um motelzinho. Pra entrar na sala de espera. E nem é um motel muito bom, hein, meu? Falar real, já vi umas baratas passando aqui. É, bem fuleiro até. Olha, mas tá uma fila. Tá ruim. Não tô sentindo confortável. Tô meio constrangido, mas vamos que vamos, né? Vamos levar essa parada aqui pra frente. Mas tá bem? Tô. Tem certeza? Tô ansioso. Você acha que você aguenta? Entrar com a senhora, minha esposa. A ereção até lá? Não, eu estou meio... afoito no momento. Estou meio... Tá com a mão no colo, assim? Exatamente. Preciso me conter. Você tomou a pílula antes? É. Esse é o problema. Aí é foda. É a idade, né? Você sabe que você tem que tomar uma hora antes, né? Então... é, exatamente. Mas essa fila tá demorando. Então. Gente, a gente tá na recepção no motel porque é o seguinte, Dia dos Namorados é um problema pra arrumar motel, restaurante, pra comprar flores, chocolate, etc. Opa, então, a gente resolveu vir aqui antes, né? Eu vi falar de chocolate e vou fazer um sorteio. Você porque tá ligado? Senão a gente não transa hoje. Não transa. Você tá ligado? Eu quero ganhar! Olha lá, já tem curioso aqui na linha. Ô, oh, desliga esse telefone aí, não é pra receber chamada agora. Chega, mano. Você é louco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Assunção. Fábio Assunção. Uma salva de palmas pro seu Fábio Assunção. Salva de palmas. Será que ele ainda transa? Será que o Fábio Assunção tem namorado? Ele tem esposa, ele é casado, né, velho? É casado. Ô, Fábio. Com o quê? Com uísque? Um salve aí pra sua esposa. Ô, Fábio. Na boa, paga nós. Paga nós, Fabião. Fabinho, um grande abraço. Eu gosto de homenagear. A gente tinha que homenagear a Dilma também. Dilma? Dilma, um grande abraço pra Dilma. A Dilma é nossa editora, né? Nossa editora, ela corrige os nossos textos. Exatamente. E a Dilma Rousseff. Rousseff. Futuramente Rousseff. A gente vai ter um programa exclusivo dela, velho. Exatamente. Linguajar de Dilma. Você já pensou, mano, a Dilma dando entrevista pra nós? Puta, seria nós, muito nós bom. Nós tudo chapados e ela falando. Dilma. Achando o pico, velho. Dilma, mas ela tinha que estar chapada também. Dilma. Ah, mas ela sempre tá chapada, se pá, né, velho? Ela não pode ser normal daquele jeito. Brasileiros e brasileiras. Não é possível. Bom, mas... pros fãs da Dilma aí, todo respeito, a gente total, a jamais, ama, viu? Jamais. Não esqueçam que é Dia dos Namorados, a gente amo, só Dilma, vai fazer saudade declaração da minha ex. Dilminha, paga nós. E pra comemorar o Dia dos Namorados, o nosso entrevistado de hoje é o Diego Schau. De fundo vocês estão ouvindo a música dele, essa música chama-se Vários Nós. Vários nós é legal porque pode ser entendido como um relacionamento de várias pessoas ao mesmo tempo. Boa. Mas conhecido como bacanal. Sim, swing. Menagem, swing. Uau. Será que era essa a ideia quando ele escreveu essa música? Diego Schau, responde pra nós depois se essa música foi inspirada numa experiência no swing aí. Cara, nem sei se ele tem namorado, tô falando isso, de repente eu causo uma... mas na verdade, interpretação de música, lógico, a música tem a sua lógica. Dá licença pro casal aí, ó. O casal quer sentar. Deixa aperta, ele passar. Aperta aí, um pouco aí, o casal quer sentar. Oh, senta, tem um casal estranho aqui atrás da gente, uma tia meio chata. Vamos tentar não, entrevistar. Mas, não aponta, Pedro. Não aponta. Ô, pessoal, vocês querem ser entrevistado aqui com a gente? A gente tá meio... gravando um programa aqui. Mas estão travadão esses porra aí. Os caras correram. É bom, porque a gente fica continuando. Não, quer aparecer, não aqui, tem né? câmera, né? Não tem câmera. Exatamente. Bom, gente, Diego Schau, conheci ele há bastante tempo aqui em São Paulo. Grande músico, grande compositor. O cara toca violão, canta, toca gaita e ainda faz a bateria com os pés. Ele tem um e pedal. Swing, né? Caralho, é um multiman. Como é que chamava aquele? Exatamente. É um multiman. Como que chamava aquele cara lá que era um russo? Organizava... Era um russo que também tocava gaita e fazia bateria com os pés? Creio que sim. Lembra? Ele. Onde ele ia? No Raul Gil? Raul Gil, sim. O russo, velho. Lianos, né? Caraca, desenterrou, hein, filho? Caralho, não sei por que veio aqui o russo. Acho que é melhor deixar com o Diego Schau. Diego Schau. Procura ele aí. A gente vai fazer a entrevista com ele agora. Ouçam aí e procurem as redes sociais. Vamos lá, Diegão. É com você. Fala, Diego Schau, meu brother. Grande músico, grande filósofo, grande escrevinhador. Primeiro eu quero agradecer, obrigado por participar aí do Coletivo Insano. Eu quero saber, primeira pergunta, morando na Bahia, moleque, como que a música entrou na sua vida? O que, que você escutava quando era pivete? Como foi chegar ao estilo musical que você tem hoje? Grande Bento. Rapaz, primeiro uma alegria estar aqui falando com você, tá? E toda a rapaziada do Coletivo Insano. E essa voz fanha porque eu tô, primeiramente, né, voltando de uma gripe forte, mas tô recuperando. Mas vamos lá. Veja só, a primeira premissa de quem mora no Sudeste, eu digo isso porque eu morei muito tempo no Sudeste, não só no Paraná, mas em São Paulo também. De imaginar que aqui na Bahia a gente dorme em rede o dia inteiro, chupa cana no final de semana, bebe cachaça, vai pra praia, ouve axé o dia inteiro e descansa, porque ninguém é de ferro. E não, aqui a gente tem muita coisa, tem uma cultura muito diversificada. Não é à toa que a bossa nova nasceu aqui, o rock and roll do Raul, baianão, né? Inclusive você tem o Raul tatuado no braço, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que você tem essa tatuagem do Raul, você gosta do Raul. Então assim, eu ouvi muita coisa quando era criança, muita coisa mesmo. Meu pai tinha muitos bons discos em casa, então ele nunca me influenciou, mas por ouvir, eu acabava ouvindo também, e isso de alguma forma entrou no meu imaginário. Então eu ouvia de tudo em casa, Phil Collins, Oswaldo Montenegro, Alceu Valença, Dire Straits, meu pai tem aqui ainda o vinil, o Brother in Arms, Pink Floyd, tem o The Wall aqui, que eu herdei muita coisa de casa, quando eu saí de casa, eu peguei muitos discos do meu pai e trouxe pra mim. Então eu vi de tudo, Michael Jackson, Beatles, clássicos do pop rock nacional dos anos 80, como Lobão, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, RPM principalmente, meu pai é muito fã do RPM até hoje. Então, tudo isso formou assim um meio que foi feita uma feira de várias hortaliças e foi jogando no cesto que é a minha cabeça. Até eu começar a amadurecer musicalmente e decidir ser músico, que eu fui percebendo qual era realmente o som que eu queria fazer. Mas eu com violão nos braços, eu faço viagens, assim, eu posso tocar canções do Anjo Avesso, de Alceu Valença, de 81, disco inteiro, ou Solar, Richard Kleiderman, entendeu? Então é muito, muito variado, assim, eu sou bem cosmopolita musical. E, cara, você veio para São Paulo, curtiu um pouco de assalariado, de CLT. Como foi a passagem por São Paulo? O que, que você achou? O que, que você mais curtiu? Tocou em São Paulo? Como foi? O que, que você achou da cena? Fala um pouquinho para nós. São Paulo é uma cidade que eu amo. Eu me sinto mais paulista do que muitos paulistas. Sabia? Eu adoro São Paulo. Tô com saudade de São Paulo. Veja só. Fui para São Paulo muito novo. Tinha vontade de mudar de vida, de mudar de ares, de tentar alguma coisa com a minha música. E muito inexperiente também. Mas eu consegui muitas coisas legais em São Paulo. Consegui sozinho, assim, sem saber como chegar nos lugares, tocar em grandes eventos, abrir shows importantes. Fui em quase todas as TVs abertas e também canais fechados. Toquei muito tempo bares na Vila Madalena, no Anhangabaú, São Bento. Foi bacana a minha estadia em São Paulo. E claro, a gente tem que trabalhar porque, infelizmente, o músico não consegue se manter, né, no Brasil. A não ser que você seja Ivete Sangalo, ou o Roberto Carlos, contratado da Globo há 45 anos. Mas um músico hoje, principalmente um músico que toca na noite, ele não consegue viver confortavelmente, porque a concorrência é enorme. Os meninos hoje que falam assim, ah, pô, medicina é difícil caramba, velho. Vai ser músico que você vai ver qual que é a dificuldade de você chegar no lugar e ter 200 outros caras tentando fazer a mesma coisa que você faz, tentando tocar no mesmo lugar que você quer tocar, com o mesmo repertório que você toca. Enfim, é difícil, é muito concorrido. Ainda mais nessa geração do século XXI, onde a gente tem internet à mão de todos, onde todo mundo pode ter um home studio em casa e faz qualquer coisa, produz qualquer coisa. Hoje, imagine agora, nesse exato momento aqui que a gente está conversando, e o pessoal ouvindo, quantas bandas estão lançando um single nesse momento, no Facebook, no YouTube, lançando um single, um álbum, um EP, é muita coisa para ser consumida. O material que tem no YouTube, por exemplo, calculam que se a gente assistisse todos os dias, a partir de agora, 24 horas seguidamente, para ver tudo que tem no YouTube, demoraria 15 mil anos. Ou seja, a gente só vive 75 anos e olhe lá, é muita, muita pouca coisa a gente vai consumir e vai poder perceber da vida. Então essa concorrência faz realmente criar essa barreira, essa dificuldade. É muito chato isso. Mas eu acho que é essa chatice que motiva e faz a gente persistir. Pelo menos eu nunca penso em desistir, assim, nunca pensei. Eu gosto da dificuldade, do desafio, de você ver que conseguiu. Então, São Paulo para mim foi isso. Foi uma experiência boa. Pretendo voltar a morar em São Paulo. Eu estou terminando minha segunda faculdade agora, estou no último semestre. E tenho planos para, assim que der, voltar para essa terrinha maravilhosa que eu amo demais. Agora, eu sei de uma história também que você, além de compositor, músico, você também escreveu, tinha uma coluna no site Terra, e eu acompanhei um grande período dessa coluna aí, lia toda semana, achava o máximo, gostava demais, assim, não lia só porque eu sou seu amigo não, é porque era bom mesmo. Agora, eu fiquei sabendo que você saiu do site, parou de escrever para o Terra, por um motivo específico aí, conta para nós, conta para todo mundo aí. Legal, então, essa, na época do Terra, foi mais ou menos assim. Quando eu cheguei a São Paulo, eu comecei a ler muito jornal. Eu lia muito a Folha, lia muito Estadão, lia Jornal do Metrô, lia tudo que caía na minha mão, assim. Eu comecei a ler muita notícia, muita revista, tudo, anúncios de panfletos que eu pegava na rua, enfim. Eu lia muito, eu consumia muito a leitura porque eu ainda não trabalhava num emprego fixo, né? Só tocava finais de semana, então eu tinha o meu tempo muito ocioso. Então eu queria consumir, queria aproveitar um momento para aprender coisas, enfim. E eu passei a prestar atenção nas revistas e nos sites que escrever crônica era muito legal, porque você podia colocar sua opinião de forma irônica, sarcástica, discutir sobre um tema trivial. E tem público para isso, do mesmo jeito que tem público para ouvir MC não sei das quantas, tem o público que consome as crônicas de Carlos Itoconi, de Rubem Alves, né, do que morreu recentemente, agora que eu era muito fã, tive a oportunidade de conhecê-lo e não pude conhecer, que foi o Ferreira Goulart, mas é um papo para outro dia, ou posso falar aqui também. E, enfim, uma prima minha, que é jornalista também, né, me indicou para o Bob Fernandes, que é um grande jornalista. Atualmente ele é colunista do Jornal da Gazeta, acho que ele fala todas as quintas-feiras de política, se não me engano, e é um cara super rodado no Brasil, já foi editor da Carta Capital por muito tempo, já foi editor da Isto É, da Veja, cobriu 5 Copas do Mundo, é um dos principais biógrafos do Hugo Chávez aqui no Brasil, passou um bom tempo na Venezuela, inclusive com o Hugo. É um cara do meio, um cara super respeitado no meio jornalístico. Apesar de, depois de algum tempo, eu era muito ingênuo quando eu conheci o Bob e hoje eu tenho opiniões assim, um pouco divergentes das opiniões políticas dele. Mas vamos lá. E aí ela me indicou pro Bob. Simplesmente o Bob entrou em contato comigo, assim, via celular. Eu tomei um susto, não sabia quem ele era, ó, assim, direito, só de nome, né? Nem sabia como é que era o rosto dele. E marcamos, tipo assim, ó, me indicaram o seu trabalho e tal, e eu tô com o espaço no Terra, e eu queria preencher, e me indicou, tua prima me indicou outro trabalho, e eu queria te conhecer. Você pode me encontrar hoje em tal lugar aqui em São Paulo? Falei, claro, posso. Fui assim. E passei uma tarde com ele, batendo papo e tal. Conheci muita coisa dele. Saí de lá encantado com a pessoa dele, com a simplicidade. Com, né? Eu era um menino de 20 anos na época e o cara já era um monstro do jornalismo brasileiro, né? Aí ele falou assim, ó, manda pra mim hoje 3 textos pra eu dar uma olhada. E aí eu te confirmo por e-mail, se der certo, o pessoal do departamento vai entrar em contato com você para ver os trâmites legais, o que precisa ser feito, a documentação. Volto para casa sem ter a mínima noção do que ia acontecer, do quanto eu ia ganhar, não sabia nada disso, assim, mas feliz da vida porque tinha tido aquele momento com o Bob. E aí cheguei em casa, eu falei, putz, eu vou escrever o quê, cara, para ele? O que, que eu vou escrever para ele? Como é que chama a atenção de um cara para fazer com que você vire um cronista? Eu não sabia o que escrever. E aí eu falei, pô, se eu for escrever agora, eu vou escrever muito emocionado. Eu vou procurar alguma coisa que já tenha mais ou menos pronta e vou mandar para ele. E por incrível que pareça, já tinha algumas coisas legais que estavam prontas. Uma crônica sobre, chamada Hérnia de Íris, que eu falava sobre um problema que eu tive na minha íris, chamado Hérnia de Íris, quase que eu fiquei cego quando eu era criança. Uma outra crônica que eu falava de um habeas corpus para um macaco, o macaco Jimmy, que era um chimpanzé que tinha aí no zoológico do estado de São Paulo, e que ambientalistas pediram habeas corpus para o macaco, para que ele pudesse sair da jaula, que ele vivia muito preso. E a discussão era exatamente como é que um recurso jurídico para humanos, se o recurso jurídico para humano, que é um habeas corpus, serve para um macaco. Essa foi uma das que eu mandei para ele. E a terceira, eu não me lembro qual foi. Eu lembro bem dessas duas. Aí o Bob me respondeu na mesma noite, já com algumas anotações em vermelho do que ele achava que poderia mudar e tal, e gostou muito dessa do macaco. Você vai escrever toda sexta-feira e depois eu vou te ligar para te passar algumas orientações para você entender como é que funciona online, escrever para internet, que é diferente de escrever para jornal, impresso, para revista, etc, etc. Quando eu fui ver depois, na sexta-feira, simplesmente quem os colunistas das sextas-feiras eram o Marcelo Tais, o Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo, o Plínio de Arruda, grande Plínio, e o Círio Possetti, que é um linguista muito famoso, falecido, inclusive. E eu falei, caramba, velho, olha com quem que eu vou estar escrevendo, meu Deus do céu. Enfim, e escrevi por longos 2 anos, ininterruptamente, toda sexta-feira. E escrever toda semana é um exercício difícil, mas ótimo, porque me deu a... Hoje eu tenho uma facilidade para escrever sobre qualquer tema, assim, com facilidade pelo exercício, não porque eu sou bom e tal, nada disso, nem me acho nada. Mas eu tenho uma certa facilidade de escrever crônicas pelo exercício, é tipo força do hábito, de você tem que escrever, é para amanhã, se vira, cara, você tem que arranjar um tema. E o lance disso é inédito, eu nunca repeti nenhum tema. Ao longo desses anos foram 200 crônicas, eu acho, 190, 200 crônicas, todas com temas completamente diferentes uns dos outros. E aí eu variava sobre percepções de São Paulo, o que eu achava da vida em São Paulo, falava sobre música, falava sobre novas descobertas, falava muito sobre o comportamento das pessoas, hipocrisia das pessoas do dia a dia, o comportamento do cotidiano. Uma vez eu lembro que eu escrevi sobre as pessoas em São Paulo que só andavam com fone de ouvido, como se cada um vivesse em um mundo separado assim, do outro, o que cada um tá ouvindo. Outra vez eu estava descendo pelo Henrique Schaumann e vi o pessoal comemorando um carnaval, jogando serpentina, bolinhas de papel e tal, todo mundo se pintando, mascarado. Só que não tinha música, o primeiro carnaval sem música que eu vi isso. Eu lembro que eu escrevi isso, o primeiro carnaval sem música. E escrevendo sobre isso. Só que depois de um tempo eu comecei a ler sobre política, e isso me chamou muita atenção. Eu gosto, até hoje, gosto muito de política, de falar, discutir, assim, eu gosto pra caramba. E comecei a falar, dar alguns pitacos, assim. Falava mal e metia o pau em quem eu queria, assim. Metia o pau no PT, como metia o pau no PSDB também. Metia o pau no Kassab, que era o prefeito de São Paulo na época. Falava mal do Alckmin. E eu era muito ingênuo. Eu não entendia, naquele momento, que todo veículo de comunicação tem alguém a quem ele serve, ou a quem o editor serve. E se você não escrever aquilo que é interessante, ou que não seja conveniente para eles, você é carta fora do baralho. Eu fui chamado a atenção uma vez pelo Bob, fui chamado a atenção por ele, que ele sempre me ligava, sempre. Durante os primeiros meses ele meio que ficava assim, por que esse menino vai escrever aí? Deixa eu ficar bem atento. Então ele fazia questão de corrigir pessoalmente os textos que eu enviava antes de passar para os editores que jogavam no site, né? Mandava para o e-mail pessoal dele e tal. Depois de uns 10 textos e que ele viu que estava dando conta, então ele já deixou que eu enviasse para outras pessoas que já faziam esse papel de colocar lá e tal. Ele já confiava no que eu ia escrever, inclusive retweetava na conta do Twitter dele pessoal meus textos e falava e tal. Humberto Gessinger seguia o Bob Fernandes, passou a conhecer meus textos através das repostagens do Bob Fernandes. Eu fui descobrir isso depois que o Humberto me liga, foi uma emoção do caramba, enfim, na época. E o Bob me chamou a atenção quando eu comecei a criticar o governo da Dilma, né? Da Dilma não, no final do governo Lula. Algumas coisas eu não me lembro exatamente o que era. E ele falou, Diego, veja só, eu já tenho colunistas que tratam de política, então você, cara, você é músico, você é um filósofo, você é um observador do cotidiano, escreva sobre as andorinhas que vão pousar no jardim para comer milho. Enfim, deixa a política de lado, cara, não é a sua praia, entendeu? Vai falar sobre música, vai falar sobre o novo lançamento de David Gilmour, enfim. Eu já entendi o recado. E aí eu tentei escrever, só que aquilo ali pra mim foi uma afronta tão grande, no sentido de que, poxa, eu não tenho liberdade nem de escrever o que eu quero, não posso. Eu tenho que ficar calado, não posso ter opiniões. E o público da internet é terrível, né? O público bate muito na gente, assim. O público que bate muito chama de judeu, já foi chamado de gay, judeu, homofóbico, fascista, petista, lulista, democrata. Na época não tinha Bolsonaro ainda, mas se tivesse, na época seria um bolsominion, enfim, de tudo. E eu dava muita risada dos comentários que faziam a meu respeito ali, porque a página tinha nada mais nada menos que 1 milhão de acessos diários. Então muita gente de tudo que é lugar via aquilo ali. Mas aí tudo bem. Então, sendo pusilânime, comecei a escrever novamente sobre política e criticar prefeitos e vereadores e tal, até que eu comecei a criticar muito o Alckmin e o FHC. Não me lembro por que também, eu realmente não me recordo, só pegando as crônicas para ver. E isso chamou a atenção do nosso querido ex-vice-presidente Marco Maciel, que escrevia também, acho que às quintas-feiras, lá. E ele chegou pro Bob Fernandes e falou assim, vem cá, quem é esse moleque que tá escrevendo aí? Que experiência política ele tem para tá opinando sobre o que o PSDB deve ou não deve fazer? E aí, simplesmente, o Bob já tinha me chamado a atenção, acho que. E ele chegou e falou assim, olha, Diego, desse jeito não vai dar, cara. Não mande mais textos porque o Marco Maciel não gostou e eu não quero que mais aconteça isso. Simplesmente ele falou assim, não precisa mais escrever, ok? Obrigado, boa tarde. Simples assim. E eu parei a não, passei a não escrever mais. Mas pouco tempo depois, o espaço que ele tinha no Terra também, ele saiu do Terra. Então foi essa a minha... Poxa, eu acho que foi... falei demais, né? Sou prolixo pra caramba. Mas foi mais ou menos isso. Pra finalizar, Diegão, eu sei que você é um baita músico, queria te dar os parabéns. Cara, a gente ouve as suas músicas com muita facilidade, com muita destreza, assim. Baita letra. Você é um puta artista, a gente sabe que você faz tudo praticamente sozinho. Produção e tal. Quero que você fale sobre o seu canal no YouTube. Eu quero que você fale um pouco do que é o seu corre artístico, o que você faz no seu dia a dia, como você pratica. E queria saber de você, cara, eu não sei se você pôde acompanhar, você falou um pouco da cena de São Paulo, mas eu queria que você falasse um pouco da cena da Bahia. Como é? Quais as oportunidades? Existe esse pré-conceito sobre estilo musical? Os caras vêm com, sei lá, de repente, ah, pô, toca MPB. Não, eu queria, não sei se o funk, se de repente o axé, porque o que você faz não é baiano, é brasileiro, né? Então era onde eu queria chegar. Existe uma dificuldade maior? Como é que é aí? Eu gostaria de saber como é aí. É importante, eu acho, a gente ouvir esse testemunho. Cara, um grande abraço, eu sou seu fã, não é de hoje, desde que a gente trabalhou telemarketing, para quem não sabe, eu e o Diego trabalhamos de telemarketing e foi maravilhoso, foi uma baita oportunidade de conhecer um baita artista num baita lugar bosta. Um grande abraço, velho, sou seu fã. Cara, obrigado, velho, fico feliz que você goste do que eu faço, eu me dedico realmente para fazer uma coisa boa. Né? Eu não costumo postar nada na internet que eu não tenha ouvido bastante antes para poder me sentir feliz e confortável para poder postar. E eu faço dessa forma. O canal no YouTube, veja só. O canal no YouTube tem um bom tempo já que eu tenho mantido ele. E é um veículo de divulgação. O músico, hoje, principalmente o músico independente, ele tem que ir caçando plataformas para poder atingir o seu público. Então você tem que estar onde o seu público está. Onde está seu público? Tá na internet? Então vai para a internet. Tá no YouTube? Tenha material no YouTube. Tá no Spotify? Tenha material no Spotify. Tá no Deezer? Tenha material no Deezer. No iTunes? Vai para o iTunes. Você tem que estar em todos os lugares para que o cara, quando digite seu nome no Google, apareça N informações para que ele perceba que, poxa, eu quero uma letra do Diego. Tem lá no Vagalume, tem no Letras, tem no Cifra Club, tem... Ah, eu quero ouvir o Diego no SoundCloud. Tem lá. Quero ouvir o Diego em tal lugar. Ah, mas eu gosto só do Palco MP3, porque eu não tenho aplicativos. Tem meus discos inteiros lá no Palco MP3. Então você tem que fazer tudo isso. Todo artista hoje, ele tem que ter uma identidade virtual para poder atingir o seu público, né? Hoje o capital de giro de um artista, você pega 75% do dinheiro que você quer investir, investe todo no Facebook e no YouTube. Sempre. Dessa forma. No Instagram também. O resto você faz souvenir. O que é souvenir? Disco físico que não vende. Ninguém compra disco mais hoje. Ninguém compra nada. A não ser no show. Você leva no show, o cara compra um disco teu, ele vai jogar no porta-luvas do carro, porque os carros nem tem mais drive de CD. Né? Então é um souvenir, tipo um bottom, um adesivo, uma camisa, para levar de lembrança, para ter aquela lembrança de Diego materializada. Mas quando ele vai ouvir, ele ouve no celular, ele ouve no pendrive, ele ouve no cartão de memória, né, na nuvem, enfim. Então eu, como um lutador da música independente, sempre me atentei muito a isso. Sempre me atento aos novos lançamentos. Inclusive o YouTube agora está lançando um aplicativo igualzinho ao Spotify. Eu vi há 2 dias atrás, num blog de música que eu sigo, e já avisando aos músicos, olha, o YouTube vai fazer um aplicativo que vai, tipo, derrubar o Spotify. Atenção, músicos, se adequem, porque ele vai integrar vídeo e música ao mesmo tempo. Você está vendo o vídeo do Diego, mas agora eu quero ver o disco dele. Só clica no nome, já abre todas as faixas dos discos e discografia dele. Então, assim, é bom para que você se atente já e coloque, para que quando o cara pesquise, te encontre lá. A cena na Bahia. Vamos para a cena na Bahia. Veja só. Aqui na Bahia, cara, é um Brasil dentro de outro Brasil. Como eu moro em cidade pequena, é muito difícil fazer esse tipo de som que eu faço aqui na região. Mas eu consegui, ao longo do tempo, me impor de forma que, quando as pessoas vão ao show do Diego, já sabem que tipo de som que vai ouvir, o que que vai ouvir, tá? Sempre tem algum engraçadinho que, quando você vai tocar no bar, você acaba de tocar uma música do Pink Floyd, aí chega um papelzinho pedindo pra você tocar Marília Mendonça. Tipo assim, completamente sem noção de nada. Mas eu sempre tiro de letra isso aí. Os caras perguntam assim: você toca uma música do Jorge Mateus? Eu falo: o que que é isso? Não conheço. Eles ficam abismados assim: como assim você não conhece Jorge Mateus? Eu falo, como assim você não conhece Simon Garfunkel? Como assim você não conhece George Harrison? Sacou? Mas a gente leva na esportiva e dá certo. Locais para tocar, difíceis, muito difíceis os locais para tocar. Primeiro porque é muito difícil consumir música autoral aqui. Se aí em São Paulo eu já sei que é difícil, imagine aqui na Bahia. É muito difícil consumir trabalho autoral. Quando você fala, vou tocar uma música minha agora, as pessoas, vou ali no banheiro então. Ele vai tocar a música dele, tipo assim, foda-se, não é importante a música dele, tá? Então tem muito disso aqui, na Bahia. Além do mais, tem também a falta de interesse das pessoas em conhecer o novo. Aqui, toda a mídia televisiva e radiofônica, ela é patrocinada por elites, diria, socioeconômica, elites... por chefões que têm dinheiro, que querem se autopromover ou promover alguma coisa na área da política. E aqui você só toca no rádio com jabá, sacou? Eu ainda tenho sorte que tenho amigos, locutores e produtores de rádio que sempre, eu vejo pelo ECAD aqui, minhas músicas tocam nas rádios todas aqui. Eu fico feliz pra caramba. Sempre tem um amigo mandando no WhatsApp, assim, um áudio. Tô te ouvindo no rádio, na rádio tal, em tal cidade. Eu fico super feliz. A TV aqui, a Globo, dá uma divulgação legal. Sempre que dá, eles me ligam pra gente poder fazer entrevista, programa, divulgação. Aqui eu consigo uma divulgação legal. O pessoal conhece meu trabalho aqui na região. Sempre estão me convidando para uma coisa ou outra. É legal isso aqui. Eu consegui estabelecer o meu espaço aqui. Porém, com dinheiro público, que é o Secult, que é a Secretaria de Cultura, né, da Bahia, o Secult da Bahia, você não consegue nada, cara. Principalmente se alguém souber que você é contra ao governo do PT ou da esquerda. Aí você perde tudo. Seu trabalho não tem importância, seu folk é um lixo, você é uma bosta. E é mais importante o trabalho de fulaninho do Arrocha, o cãozinho dos teclados, porque ele vota no Lula ou ele nunca se pronunciou contra o governo. Aí ele bota na nota que vai precisar de 15 mil para gravar um CD, gasta só 3.500, pega o dinheiro todo para ele e isso aí sai do meu bolso, do teu, da minha mãe e etc. Então acontece muito isso aqui. A galera é muito bairrista. Como aí em São Paulo, a galera do Sesc, por exemplo, são muito... Tem muita panela, cara. A galera do Sesc, eles não abrem espaço para... Eu já cansei de mandar propostas de show para todos os Sescs que você imaginar. E eles simplesmente não abrem. Se você fala assim, não, eu pago 5 mil para tocar no Sesc. Não, eles não querem. Mas preferem contratar fulaninho que vai para a rua lutar por ideais defasados, defender bandido. E vestem camisas da União Soviética, né? Um sistema que matou mais que Hitler. E eles sim conseguem espaço, cantando mal, tocando muito mal, cantando muito desafinado, cantando... Porque assim, existe a música, a arte diferente, né? Tipo Tom Zé, ele faz uma arte diferente, que às vezes é difícil você conseguir assimilar, mas ele tem todo um valor para a música brasileira. E existe aquilo que é horroroso, que é um idiota que acha que tá fazendo música, tá fazendo arte, e vai em cima do palco, ou se veste de cacau, ou se veste de sei lá, de lhama peruana, e canta coisas absurdas, toca mal, canta mal, e é aplaudido ainda, porque tem um monte de acéfalo no Instagram que fica elogiando, nossa, você canta muito bem, parabéns, viu, nossa, adorei, linda voz, não entende porra nenhuma de música, e o cara se sente que é bom. Então a gente tem esse probleminha, mas a gente enfrenta e não deixa se abater. A gente ri, porque rir é melhor do que chorar. Gente, esse foi o Diego Chá, obrigado, grande obrigado pela chegão. Participação. Isso aí. De fundinho aí, ó, vocês estão ouvindo a música Chá. Chá, Pedro, chá. 4:20. 4:20. Salve, repita. 4:20. Repita. 4:20. Repita. Repita. Cale-se, cale-se, cale-se, senão vocês me deixam louco. Fala 4h20, muito rápido assim. 4h20. Chega, chega, né? Próxima dica cultural, vou fazer uma propaganda então, faça. Minha. Faça, então. Porque hoje é o dia de fazer declarações. Sim. De amor. Bora. E não existe mais ninguém que eu ame tanto quanto eu. Olha que maravilha. O Jack. Então, blog... Jack, caralho. Paga nós, Jack. Paga nós, Jack. A gente devia fazer todo o programa, já que é romântico, com essa voz assim... Voz, de... cantinho romântico. Tudo bem que o programa ia demorar mas o quê? Mas é que a música tá no clima, 8... né? É, verdade. Música boa. Tô ficando emocionado aqui. Tô sim, tô quase já tirando a roupa aqui. Dica cultural, blog, acessem... bentolico.blogspot.com. Quero good, viajar, good, vai lá. Good www. É só o blog do papai aqui. O blog tem mais de 5 anos, mais de 500 textos lá, entre crônicas e contos e novelas. E, cara, é uma apiração total. Na verdade, a melhor coisa que você sabe fazer, que é escrever. Que é a melhor coisa. É a única coisa segundo que ele sabe Juliana, fazer. A única coisa tem que eu sei fazer. A Gênese, né? A única coisa e que eu sei fazer... Tem ainda, tá, sua Gênese tá lá, não tá? Não, tá lá, que é o Evangelho Segundo Bento. Segundo Bento, isso é assunto pra outro programa, sim, porque bora. A gente já se aprofunda, eu fundei uma religião, que sim, é o Evangelho Segundo Bento. Tem lá já os testamentos e três evangelhos, cara. Eu preciso terminar, mas o começo tá lá. Você já tem os apóstolos. Pedro já tem uma. Interessante isso, né? Precisa arrumar uma Maria, né, velho? E uma Maria Madalena, hein? Eu já tenho a minha Maria, mas ela não é puta. Ah, tá. Eu preciso arrumar uma Maria puta. Uma porra, Maria... ainda bem que a sua esposa puta. Não é puta, exatamente, hein, irmão? Minha senhora esposa é que tem umas trutas que ganha bem, velho. Claro, de repente, não. Seria legal. É, uma, é a profissão mais antiga, né, que existe. É a profissão mais antiga, será? Dizem. Não sei. Sim. E mais bem remunerada, tal. Mais bem remunerada. Eu tô pensando, eu tô desempregado. Desempregado não. Estou investindo em meu talento artístico. Não sei se dá pra se prostituir assim, não, hein, velho. Que é fechado, lacrado e guardado. Boy, então, mas Google Boy tinha que ser um pouquinho mais forte. Mas é que vale o botão, né, filho? Ah, você vai. Ah, tá passivo, você tá falando. Você é louco, eu não gosto nem de pensar nisso. Sei. Você quer o quê? Então fala assim, ó, acessem o blog bentolico.com. Bentolico.blogspot.com. Fala assim. Acesse. Com a voz sensual. Bentolico. A voz mais sensual que você conseguir. Blogspot.com. Acesse bentolico.blogspot. Esse ficou igual da. Aquelas. Alfa FM. Da 105, tá ligado? O cara da 105. Acesse o blog. Nada contra, cara. Acesse o blog Bentolico. Otário, falta você com a vozinha sexy. Acesse o blog do meu pai. Eu não sei fazer voz sexy. Do papaizão. É foda que ela tenta fazer voz sexy e fica aparecendo a voz do Google. Fica a voz não, não fica aparecendo? Por isso que é a nossa direita. Secretária. Acesse, não, ela já acesse subiu, né? O blog Bentolico. Não, mas... Caraca, igualzinho, a esquerda. Entre a esquerda no blog Bentolico. A 300 Bentolico. Metros, entre no blog Bentolico. É. Bom, crianças, então vamos falar do o dia mais esperado pelas namoradas românticas. O Pedro tá aqui, tipo, com um buquê de flores que tá... Já morrendo. Tá murchando essa porra. Tá murchando já essa porra. Mó também calor da porra aqui, mano. Comprou barato, né? Vai fazer o quê, né? Grupo rosa, né? Nem se usa mais rosa. Grupo não. É que esse ventilador que tem aqui não é de girar. Ele peixe fica urbano, só cara. Pro canto da pro outro canto da sala. É, fora que ele espalha poeira, né? Você já viu o tanto de poeira que tem nesse ventilador? Não. Peixe urbano, filho. Bom, por isso que eu trouxe o uísque, cara. Ou é esse. Você sabe que um homem prevenido vale por vários. Né? Um homem prevenido não falta isqueiro no seu bolso. Sempre digo isso. Então esse programa é em homenagem a todos os seres humaninhos que estão apaixonados. I love you. Quero mandar um abraço pra todas as pessoas que se amam. E que nos amam também. Pedro, o que você lembra de Dia dos Namorados? Chegou a pagar algum mico, alguma merda que você... Dia dos Namorados, já. Puta que pariu, meu relacionamento praticamente começou, né? Próximo é o Dia dos Namorados. Começaram no Dia dos Namorados? Olha aí que importante, eu... gente. É, mas não é meio estranho. Olha que maravilha. Ah, tem umas histórias que bonito. Oi, super romântico. Começou no... Pra você ver... Sim, que eu paguei mó caro. Tipo. Pra você ver que às vezes o amor dá certo. Ó, começou no Dia dos Namorados, tá casado, dois filhos, que maravilha. Não, hoje eu tô de boa, graças a Deus. Você bem... sabe que começa a me dar um pouco de esperança? Em quê? Na humanidade? Não, no seu relacionamento. Ah, sim. Eu acredito mais na humanidade, mas enfim, não, brincadeira. Relacionar faz bem, mas coisas de Dia dos Namorados tem coisas boas. Boas lembranças. Tipo o quê? Essa foi a pergunta. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Oi, mas Pedro, já é pra aprofundar. Tudo bem, Pedro? Mas já é pra aprofundar no assunto? Oi, Pedro, tudo... Pô, ah, vamos aí, cara. Que você tamo ia, tipo, aí. Puxar só o teminha e depois você não. Ia aprofundar. Não. Eu vou até então falar, vou lá, mas então... eu posso falar a qualquer momento. Pô, você pode esperar, então, que você vai ver. Não, mas vamos voltar, então. Oi, Pedro, tudo bem? Olá. Cara... O nosso tema hoje é Dia dos Namorados. Uhul. Você tem alguma curiosidade? Alguma coisa... Corações, não, corações, porque eu não namoro, velho. Que... Calma, a gente não voltou tanto. Sou casado. Não voltou no tá tempo, ligado? Velho. Não, mas eu tive uma vez. Tá casado, então? Não comemora Dia dos Namorados. Ah, não, já a casado? Sabe caralho. Disso? Ah, porra, ela não ganha você presente. Você não dá mais presente? Há 7 anos, velho. Então, oito. Você dá presente pra ela ainda? Não. Vocês não são eternos namorados? Somos na data do casamento, né, também, caralho. Sério isso, cara? Porra! Tá vendo? É, essa é uma curiosidade que eu não sabia. Porque senão então você depois vai... que casa, Fioche, não comemora mais Dia dos Namorados? Você já parou pra pensar. Eu sou um cara de data, eu decoro o dia de beijo a caralha toda. Certo. Se eu comemorar tudo que eu lembro, eu tô fudido. Haja presente, haja cartinha. Qual foi a data do primeiro beijo? De primeiro beijo foi dia 9 de fevereiro. Qual foi a data da primeira transa? Dia 12 de março. Qual foi a data da segunda transa? Ah, dia 13. Dia 12. Dia 14. Dia 13, dia 12. Dia 4, dia 12. Sim. Caralho. Temos um repatch, é, né? Isso. É que era 11h59. Entendeu? 22. Qual foi a data da primeira briga? Vixe, dia 9, dia 18 de janeiro transar, de 2007. Na verdade, a gente se conheceu... Tretando, brigando. É. Quase a gente isso. Conheceu, é, a gente se conheceu no ônibus. Ela pisou no meu pé. Não, mas... Aí eu encoxei ela. Ela chamou a polícia. Eu fui preso. Foi. Foi tipo isso? Mas foi a pegada... Vai descer, motor. Mas a pegada foi mais ou menos essa. A gente se conheceu no... telemarketing. Olha aí, que legal. Oh, telemarketing. Voltei pro passado. O telemarketing agora. Tem uma fama de juntar pessoas. Sim, separar mais, também, mas. Mas na nossa era mais, né? A gente foi praticamente o meu primeiro trabalho. É. Então conheci ela na. Naquela época lá, o telemarketing corredor. Era telefone de disco, né? Ux, discador era o dedo, né, filho? Eu falava que era uma caixinha de calculadora. Quanto mais eu discava, mais eu ganhava dinheiro, filho. Todo mundo que trabalhou em telemarketing aqui? Né? Sim, o Juliano vomitou no meio da operação esse filho da primeira da semana. Massa. Nossa, demais. Comeu comida azeda. O que tinha? Você lembra do Dia do Farol? Tinha Dia do Farol, né, nos telemarketing? Tinha, você vermelho. Tinha que ficar a camiseta vermelha, amarela sim, e verde. Você era comprometido, amarelo talvez. Aí você ficava puto que aquela mina mal gostosa ia de camiseta, tipo, vermelha ou amarela. Essa é uma filha da puta, né? Caralho. Eu sempre usei vermelho. Eu quase engasguei com esse que aqui é a recepcionista do risado. É verdade, cara. Você conheceu, é louco. Desde que eu conheci minha avó, assim, não, já trabalhei antes, outros momentos, mas. Mas, ô Thali, você sabia disso? Fixo. Que depois de casado você não comemora Dia dos Namorados? Isso é uma regra? Ah, eu achei que comemorava, tipo, pra sempre namorados. Não, mas nem uma flor, nem um chocolate, nem um cartãozinho de oi, nem um bom dia linda. Cara, ó, pela, ah, cara, isso pela sim, cara da Laís que ela tá fazendo aqui. Deixa véio, ela quieta, nada, gente, tanto dela, mano. Nada, deixa, é melhor deixar ela quietinha. Nada. Porque nem você um sabe beijo, da fama dela, né? Nenhuma transa, ela falou. Menina de ouro. Já tô trazendo ela no motel hoje, caralho. Certo. Mas também você só trouxe ela porque a gente ganhou o voucher. Certo. Se tivesse que pagar, tava na bosta. Voucher do Peixe Urbano é tudo. Oh. Na real, todo mundo ganhou voucher, porque essa sala paga tá lotada. E não, a campainha não toca, não muda assim. Ô Gil, você comemora Dia dos Namorados, cara, com a sua esposa? Hoje, assim, como a vida corrida, pá, a gente não tem muito tempo, né? E assim, o valor que a gente paga no aluguel, a gente prefere pagar o aluguel do que pagar o hotel. Comprar um hambúrguer e comer casa. É, comprar uma carne moída, aperta a carne lá e faz um hambúrguer da hora, pá. É hambúrguer ou almôndega? É a almôndega frita. A almôndega frita. Não, mas assim, é. Pega um creme de cebola. A gente comemora, mas não do jeito que comemorar quando tava namorando. Né? Ô, Thali, eu sou uma pessoa que já não acredita muito no casamento, entendeu? Acredito em poucas coisas nessa vida. Casamento não está entre elas. Eu já não acredito muito. Ainda com o testemunho desses seres humanos aqui, velho, eu tô tipo, ok, tô bem. Eu acho que eu vou adotar mais um gato, cara. Mas caralho, vocês param pra pensar. Se você comemorar namorado, depois noivado, casamento, aí vem Natal, aniversário, você tá fudido, velho. Mas a vida é comemoração, irmão. Você é louco, mas dá presente pra tudo? Claro. Imagina você dar um buquê de flores. Quanto que você acha que custa um buquê de flores, senhor Bento? Olha, eu não sei quanto a vocês, cara, mas eu sou um cara mais romântico que isso. Não precisa ser um buquê da floricultura. Eu acho que só você chegar com uma coisa. Não, mas eu fui romântico até um certo pode tempo. Pode ser um bilhetinho de caderno, folha de caderno. Não, mas eu fui romântico até um certo tempo. Pode ser, inclusive, uma surpresa. De namorado. Não que eu não seja no romântico casado. Não seja. Seja. Ô, qualquer romântico, coisa. Eu sou cara, romântico. Uma surpresa, velho. Um litrão. Sei lá, uma cueca diferente. Paga nós de uma. Então... Por que pagar nós? Essa eu perdi. É que desculpa, eu li aqui e tava errado, caralho. Não, ah, errado. Entendi. Porra, sua piada, mano. Agora, cara. Dilma. Porra, salve, Dilma. Salve, pagar nós, Dilma. Porra, um abraço pro porra, Fábio cara, Assunção, porra. Cara. Boa noite, Fabião. 4h20. Porra, Gil, nem nada, nada. Não, já comemorei. Um lanche já. De mortadela, então, é isso. Não, mas é que hoje, cara, assim... Da marba, né? É, a conta de água e de luz aperta mais do que a gente querer comemorar. Então, assim, é um bom senso das duas partes. Você acha que quando você era solteiro você tinha mais grana? Não, não é nem a questão de estar solteiro, velho. Você acha que a grana impacta no seu relacionamento? Não. Se você tivesse casado com uma mulher rica, você acha que você seria não, mais feliz? Não, até se eu fosse rico. A questão é que, assim, ó, primeira ele coisa... Ele ia ser da novela que fica... A primeira sim, coisa. Bola aí, Ju. Eu acho que essa época, Dia dos Namorados, é igual Natal. A mídia força a gente só gastar dinheiro. Não, papai Dória, vai começar. O Gil é o politizado, você tá ligado? É o papai Dória. Que não, veio do Dória! O Gil. Deixa eu concluir meu pensamento. Ô, mano, na boa. Lá. Que nem, da ó. Da pilha. É, Dia dos Namorados, você tem que transmitir amor, velho. Não é presente. Presente é só um acessório. É que nem o Natal. Que é sex shop? Se o Natal eles falam que é a ressurreição de Cristo, pai, mano, eu mesmo não vejo ninguém no Natal. Não, é o nascimento, mano. É o bagulho. Exatamente. Esse é cristão, desculpa, pra caralho. Mas assim, o pessoal só pensa assim: trocar é presente, irmão. E fazer fofoca pra família, entendeu? E eu acho que o Dia dos Namorados é o mesmo foco: é, troca consumo, de presente total. E consumo. Entendeu? Por isso que assim, você transmitir um amor, você pegar assim, o seu dia e ficar. Mesmo que eu sou casado, mas eu ficar aqui com a minha Janine. Esposa. Pode ser assim, assistindo Netflix, mas eu tô com ela aqui, entendeu? Anota Janice. Ninguém tem dúvida que é uma data comercial. Foi sim, criada sim, por sim. Isso. Inclusive a Thali pesquisou sobre isso aí. Ela vai até passar algumas informações pra nós assim que eu concluir o meu pensamento. Sim. Eu acho super justo, realmente, o que você tá falando. Sim. É uma data comercial, foi criada pra isso. Mas é difícil colocar isso na cabeça das minas. Ah, assim, não, mas assim, a minha esposa, a Janine, ela assim, como a gente tá no mesmo barco, então assim, vida, eu não posso te dar presente. Acho que e eu não quero presente também, entendeu? Acho que tá tentando. Chamou de vida, que vamos bonitinho. Vamos fazer o seguinte, vamos comprar mistura pro mês inteiro? Por isso que ela virou de costas pra você agora. Não. Que ela lembrou da mistura que tinha que comprar. Ou vai. Ou toma Chandon. Tô vendo que ou vai sobrar mistura, dois caralho. Vouchers do motel aqui. É, se alguém quiser. Vamos ver até o fim dessa fila. A gente vai fila. Ter que sortear esses vouchers tá que foda, a gente hein? Ganhou, tá? Qual que é a sua senha, Bento? Caralho, eu perdi minha senha. A minha é 69, caralho. Eu perdi minha senha. É muito estranho você entrar no quarto de hotel com uma garrafa de whisky? De boa, né? É tranquilo, mas você comprou o celular lá fora. Eu ganhei o voucher, não tinha o que fazer. Não tinha quem trazer, eu trouxe a garrafa. Mas você tem livre liberdade se você levar o que você quiser. Os caras têm TV a cabo aqui, velho. Tem, cara. Se você quiser morar no quarto de hotel, sair, comprar uma garrafa de whisky e voltar, você pode. Claro. Tô pensando em assistir Sexy Hot. Sexy Hot? Será que ainda rola? Não sei. Ah, mas aí você assiste só... Será que eles têm esse pay-per-view aí? Com a sua acompanhante aí. Sexy Roots? Sexy Hot. Paga nós, Sexy Hot. Tomara que tenha Tooncast pra ver os desenhos antigos. Dá um fuck-fuck com Tooncast e é maneiro, hein? Ô, Thali, não foi você que falou que... assistindo o Laboratório de Dex. O Pernalonga. O Pernalonga, o Looney Tunes antigo, é mó legal. Ô, Thali, não foi você que falou pra mim que o Dia dos Namorados foi criado pelo Dória? Foi criado pelo Dória Pai. Ah, o comércio tava ruim depois do Dia das Mães. Aí fala, tem o dia de São Valentim na Europa. Nos Estados Unidos, dia 13 é o dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio. Então, no dia 12, vamos fazer um Dia dos Namorados aí pra movimentar O nosso comércio encheu o cu de dinheiro. Então, o Dia dos Namorados, meus amores, é coisa da família Dória. Qual que é o... Dória, paga nós. Paga nós, tio. Não, não quero dinheiro desse bosta. Ah, não, eu velho. Quero. Que é dinheiro meu. Tô... Então, caramba, eu dinheiro. Não comemoro o Dia dos Namorados porque é coisa da família Dória. Se é coisa do Dória, eu sou contra. Mentira, você não comemora o Dia dos Namorados porque você não tem namorado. Inclusive, eu quero continuar... Não vem me diminuir, não. É uma militância. Não é porque eu não tenho namorado. Não é por opção, não. Pode parar. A gente precisa continuar aquela campanha. É um movimento, respeita. Mande o seu currículo para namorar a Thalita. Exatamente. Inclusive, manda no inbox. Inclusive, a gente não quer censurar. Não mande nudes, mande memes. Sem pinto. E a gente não quer censurar a Thalita, ela pode escolher quantos ela quiser. Inclusive, sim, se ela quiser escolher 3 namorados, 10 namorados. Foda-se. Eu quero ter 7 namorados e não gostar de nenhum, igual a musiquinha. Ganhar 7 presentes no Dia dos Namorados. Certo. Exatamente. Aí você pega um e dá pra Janine, o outro você dá pra Laís. O Pedro e o Juliano não. Eu preciso não. dividir com a Janine e com a Laís. E todos dão pra você, né? Oi? E todos o restante dão pra você. Dá o quê pra mim? Não sei. Não, mas falando nisso, eu acho eu muito foda. Eu sorteio pro pessoal que ouve o podcast. Eu acho um baita de um preconceito. Sempre que a gente fala sobre Dia dos Namorados, ninguém pensa no presente do namorado. Ninguém pensa exatamente. Na surpresa que ele quer e etc e tal. É sempre o que elas querem. O foco é a mina, né, velho? Não, mas ela dá o que elas querem dar pra nós, não o que nós queremos ganhar. Você já parou pra pensar nisso? É porque geralmente o que a gente quer ganhar é cu, né? Exatamente. Normalmente. Quem não quer? Mas eu acho o seguinte... Mas no Japão, o homem que é cortejado, vocês sabiam disso? Sabia, é diferente. Eu li algo do tipo, isso ali. Fala pra é nós. Verdade. É. Mas cortejado como? Então, ou homenageado igual aqui, tipo, eu vou dar flores pra minha garota, vou comprar uma lingerie, vou levar pra jantar lá, é o homem. Ah, eu vou comprar o presente que o meu garoto gosta, que o meu homem gosta. Então, no Japão, a situação é... diferente. Quando as mulheres são cortejadas é no dia 14 de março, que é o White Day, né? O dia branco, que pode ser, não é oficial, a referência ao vestido de noiva. Que tem bom. Um dia pro homem e um dia pra mulher. Olha só, que beleza. Muito bom. Agora... Ah, que música bonita. É, que Maia, né? Telefone. Hoje os temas estão bons, hein? Essa música é top. Ah, eu vou chorar, vocês cara. Vocês já brigaram no Dia dos Namorados? Lixo. Tipo, brigou e ficou de cara feia, ciúmes, restaurante, bem arrumou o barraco? Ah, bem provável. A Laís é altos e baixos, mas a gente se dá bem. Mas falando sobre relação e não só... Porque o foco aqui é a gente falar sobre o relacionamento entre duas pessoas, como afetivas ou héteros e etc. E assim sei que você diante. Já teve esse tipo de experiência, Pedro, homoafetiva? Homoafetiva não. Mas a gente pode guardar para um próximo programa que exatamente, vem, mas acho que eu não terei conteúdo para tal história. Que falaria sobre? Será? Jamais. No casamento as brigas diminuem ou aumentam? Aumenta. Porque a convivência é maior, né, velho? Quando você namora, você vai para casa, né? E é verdade que você só conhece a pessoa depois que você casa e convive com ela? Ah, não. Acho que você já sabe quem é a pessoa já no primeiro instante, brother. Não adianta, você já vai, você sente. É uma percepção muito clara. Não assim, porra, primeiro encontro, mas coisa de meses você já sabe, ninguém muda. Ah, não muda, mas você maquia muita coisa, né, velho? Sim, mas você já sabe, a personalidade já desponta ali. Tipo, agora, toalha você... molhada na cama, você não deixa quando você tá tipo, na casa da mina, que você é solteirão e tal, você tá só namorando, aí você não larga a meia. Você não larga as cuecas freadas assim, aí você guarda, que nem peido. Qual foi a primeira vez que você peidou na frente da Laís? Não sei, acho que na primeira vez que me deu vontade de peidar, velho. Sério? Eu sou um cara meio peido em primeiros encontros. Eu sou meio... Você peidou logo na primeira vez? Logo, logo. Ou você ficou segurando? Ela peidou na primeira, acho que ela peidou primeiro que eu. Contos do Senhor Agurto. Ô, Thali, você peida nos primeiros encontros? Assim, primeira vez que foi num hotel? Ah, cara... claro, já deixo bem claro já. Não dá pra segurar, senão fica o relacionamento que cara, não existe peido. De mentirinho. Eu não peido não se nega a ninguém. É véio. Porque é o seguinte, o meu peido é embaçado. Que eu bebo demais. E os peidos não são carinhosos, assim. Eles são bagulho, velho, ressacado. São peido alcoólico. E o bagulho fede. Mano, se eu peidar na primeira vez, eu peido acho que fermentado. Eu não como mais ninguém, irmão. Isso é louco. Eu não peido. Sai da frente. Às vezes eu vejo que não dá pra segurar, eu dou uma corrida no banheiro, assim. Só que aí você tem que ir soltando devagarinho. É igual o freio de caminhão. Você é louco, e se a mina for na sequência? O quê? No banheiro? É. Aí o problema é dela. Aí eu não posso fazer nada, né? Você já pensou nessa hipótese? Aí é uma questão dela. Tipo, arrotar. Eu arroto pra tudo também, mas arroto tudo bem. Agora, peida e massagem. Eu sempre fui um cara muito aberto, assim, muito muito transparente, velho. Nunca fui de negar nada. Se tem que peidar, eu peido. Se tiver que falar, eu falo e já era. Agora, cara, eu não sou muito fã de motel, velho. Nunca fui. Eu sempre tive a oportunidade de levar as minas pra minha casa, então sempre fui liberto disso. Não só pelo preço, que eu acho meio salgado, mas eu acho o ambiente frio, sabe? Além de você ser vai meio, pra aquilo, né, além véio? De ser meio sujo. Não, tudo bem, você vai pra transar, ok. Às vezes você tá na rua, emergência. Não tô falando que eu não vou, mas eu não sou fã, assim. Não é o melhor lugar do mundo pra transar. Mas se era alguém situação. Falou que... Igual exemplo, não tinha como eu trazer aqui em casa, devido que tinha meu irmão... Minha mãe, vou dar uma trepada. Não, não tem como, brother. Mas há como dar aquela trepada em silêncio. Ah, não tem como. Dá sim. Não dá. Você nunca usou o travesseiro pra abafar o grito você da mina? Você é meio bruto, né? Não, eu sou bruto. Ô, pai. Tem coisa que, meu, não pode fazer barulho, não pode fazer barulho, né, irmão? Ah, brother. Põe às o pé dentro da boca. Um vontade, mas eu sempre também tive essa concepção do motel ser muito frio. O que você acha sobre motéis, Thali? Eu só fui em motéis, cara. Em motéis fuleiros. Fuleiros. Nenhum chique. Nenhum bom. Porque todas as relações foram frias. Ah, eu já fui em motel. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Eu acho que, na vontade de transar, eu vou pro motel mesmo. Tô nem aí. Isso é daquelas também... Eu pago. Isso é daquelas também que... Ah, a gente vai falar sobre isso. Achei importante. Você é daquelas que chega no motel assim... Você nem quer ficar muito, porque você não sabe se o cara vai dar uma boa, se não vai. Mas eu tenho um negócio que é o seguinte, eu também não sei se a mina vai ser legal. Mas eu peço pelo menos umas 3 horas. Eu sei que no máximo eu vou ficar uma, entendeu? Que aí depois, ok, vamos embora, cada um pro seu lado. Mas eu peço 3 pra não ficar feio, porque é embaçado você chegar lá e falar, não, dá 1 hora. Parece que só vai dar uma rapidinha, né? Sim, mas, ó, teve uma vez que eu estava um pouco alcoolizada na Augusta. Não, um pouco não, eu estava bem alcoolizada, tinha sido um open de tequila. E eu fui com um cara e o cara ia pedir pernoite. E eu, caralho, que eu vou dormir aqui. Você tá louco, moça? Me viu um período de 2 horas aí, saquei o cartão e paguei, porque não ia dormir lá. Nem conheci o cara, vai que ele era doido. Foi horrível. É, assim, quando você não conhece o cara, é foda, né? Passar um pernoitão. Não, você tá louco. E acordar sem vários órgãos. Sem vários órgãos. Corda da banheira. Cara, eu fico pensando, velho. O cara que tentar roubar meus órgãos tá fudido, né? Vai ser um baita trabalho pra nada. E as córneas, é boa? Ah, é. É. Entendeu? É boa, as córneas são boas. Fica a dica, cê, mercado cê, negro. Você curtir no motelzinho com banheira? Tem gente que não entra em banheira. Tem mina que tem nojinho de entrar em banheira, porque... Ixi, até mergulho de cabeça. Eu porra, cabelo já, e o caralho. Não é muito legal, não. Então, eu mergulho, eu faço tipo, se deixar, eu sou... Cara, a cama... Roots. Ah, mano, eu não vou ter outra oportunidade. Em casa não tem, então tem que aproveitar. Exatamente, liga a hidro. A cama do motel é dura, faço é até gelada. Gargarejo, viu? Eu acho que a gente podia... Lá nas profissões, eu não falei, mas pesquisando no programa passado, inclusive você que não ouviu o programa passado, você é um otário. Trouxa. Ah, não sei porque não ouviu ainda, velho. Vai na porra vai do lá, programa. Lá, muito bom. Ouve essa merda em ordem, seu animal. Abre o som do Claudio. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, esse é o 4. É como você se sabe fosse contar? Um seriado, você tem que ir lá. Tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem o 4. Repete que eu acho que eles não entenderam porque eles são meio imbecil. É igual o Netflix, caralho. Vai lá no som do Claudio. Vamos junto. Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 3, tem o 4, tem o 27. Agora já embaralhou. Quer que fale em japonês? Tem o 33. Tem o Iti, o Ni, o San e o Shi. Agora em espanhol. Tem o 1, 2, 3, 4. Em inglês, 1, 2, 3, 4. Olha, que maravilha. Agora em mandarim. Aí, pegou, hein? Nossa, poliglota. Lingo, lingo, aqui lingo, é nós. E o que, que a gente tava falando? Que sonzinho, hein? O que eu tava falando? Eu me perdi. Com quantos anos você beijou pela primeira vez, Bento? Com 11 anos. 11 anos. Inclusive, é uma história engraçada. Era o seguinte, tinha uma mina loirinha muito bonitinha na escola e eu queria beijar. Aí veio aquela amiga lá que queria fazer o cupido. A ponte. Aí, beleza. Aí combinamos, não, depois da escola em tal rua. E era aqui, ó, na vielinha. Ia ser aqui na vielinha. Aqui na... Aí eu vim, saí da escola mais empolgado. Falei, caralho, vou dar o primeiro beijo. Aí vim. Foi de aí, língua? E fiquei, foi de língua. Que foi o primeiro beijo de língua que eu tinha dado. Selinha a gente tinha dado outro. Também. Assim. Por isso que eu tô perguntando se foi de língua pra que aí, não vale selinho, e a né, menina cara? Linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda. Loirinho, olho verde, maravilhosa. Aí vim, olha na mó... música, velho. Mano, é. Vim numa pegada, velho. Puta, molecão, assim, vim até correndo. Deixei de assistir Homem-Aranha, que passava na Fox Kids. Não acredito. Deixei, porque eu saía da escola correndo pra assistir. Você é um traidor do sistema. Traidor, né, velho? Que absurdo. Desculpa, Homem-Aranha. Nossa, tinha TV a cabo, que boy. Eu tinha multicanal, mas era gato, viu? Fica tranquilo. Ah, tá. É, tinha um brother que fazia... Aliás, o Edinho, não sei se você conheceu. O Edinho fazia gato, ele trampava na net, fazia gato pra todo mundo. Mas enfim, vamos voltar pro assunto. Aí vim, aqui. E, mano, fiquei mó cota esperando, velho. Aí eu perdi o Homem-Aranha e perdi o X-Men que passava depois. Ah, só esperando a mina. E aí a mina não veio, quem cola a amiga dela. E a amiga dela veio e falou, então, tipo, ela não vem e tal. Mas, ó, eu vou te falar por que ela não veio. É porque, na verdade, quem queria te beijar era eu. Aí eu beijei a amiga dela. Era tão bonita? Não. Mas é assim, né, velho? É mais assim vale começa... um peito na mão que dois no sutiã, parceiro. E com quantos anos você pegou no primeiro peitinho? No primeiro... Ah, não é. Peitinho foi legal. Não tem memória pra isso. Eu acho que já foi na primeira vez, já que eu beijei, já, já fui pra safadão, peito. Hein? Ah, eu gosto de peito, né? Eu fico pensando nisso porque eu tenho duas filhas, né? E eu converso muito aberto mesmo com a minha filha. Não, eu sei que isso é um momento que vai vir acontecer. Mas é que hoje em enquanto dia... Enquanto eu puder tardar, filho... Hoje em dia eu acho que a situação é pior, porque naquela época a gente não tinha tanto acesso e hoje a galera já, tipo, vê X-Video. Meu sobrinho de 10 anos já abriu X-Video, já viu dupla penetração. Eu fui saber isso com 18 anos. É, exatamente. Mentira, mas... Não, com mas menos, mas enfim. A gente tinha uma outra visão das paradas. Eu acho que hoje as informações é foda, velho. Hoje por isso que eu tento trocar muita ideia com as minhas filhas, assim. Tipo, claro, uma tem 7, que agora é a base... Que eu tava até dando uma estudada. É agora que você fala sobre sexo, né? Que a sexologia entra na vida dela. Claro que não com uma linguagem tão bruta. Explicando algumas coisas, é... Tipo assim, não é assim não, né, filhinha? Tipo, então eu me preocupo bastante porque eu também fui um menino muito peralta. Fui um... Você foi peralta? Fui um menino. Peralta, a palavra peralta já denuncia a sua idade. Exatamente. Fui um menino muito sapequinha. Então, com meus 11 anos também, dei meu primeiro beijinho. Vixe, daí por diante... Cê é louco, pai. Ah, eu pirei, né? Aí eu queria pegar todo mundo. Depois disso foi uma merda. Foi. Parei de estudar. Quer dizer, eu poderia ser um físico nuclear agora. Mas tá as mulheres aqui. Acabaram com a minha vida. E agora você tá aqui. Ah, as mulheres acabaram com a minha vida. Eu só pensava nisso. Eu só queria sexo, sexo. Parei de estudar, parei de ir pra escola. Só... Não, mentira, na verdade eu ia pra escola atrás das mulheres, entendeu? E aí, ao invés de ficar na sala, eu ia pra sala delas. Frequentava outra sala. Era muito você louco. Você era o galanteador da escola. Uma vez, eu tive que mudar de sala porque eu tive um problema com a professora. Eu já pegava as menininhas, né? Aí quando eu cheguei nessa sala, e assim, eu tava na pior sala, eu tava na D. E aí como eu briguei com a professora, a única sala que essa professora não dava aula era a A, que era a pica, né? Normalmente a escola faz isso, né? A, B, C, D, é, A coloca os melhores a, alunos. F, velho. Então, eu você imagina, sempre fui A. Me tiraram. Desculpa, hein? É, eu tava na D. Aí me colocaram na A. Quando eu cheguei na A, no primeiro dia, que eu já tava na fila pra entrar na sala, veio um cara que até trocava ideia e me entregou um bilhete. Quando eu abri o bilhete, tava assim, ó. Deixe nossas meninas em paz. Mano, aquilo foi maravilhoso, tá ligado? Eu li aquilo e falei, mano, eu sou um herói, cara. Por isso que eu larguei estudo eu sou e tudo Deus, mais. Eu falei, eu vou investir nisso, eu sou muito bom, cara. Eu sou um Deus. Eu sou um Afrodite masculino. São vocês que financiam essa merda. Continuem apoiando. O que foi? Não entendi. Paga nós, Dilma. O que você falou, Tali? Que esses seus fãs que financiam essa merda que você é, esse lixo. Não, provavelmente. Mentira, te amo, seu lindo. Tem grande culpa. Se eu não tivesse recebido aquele bilhete, talvez eu ainda tivesse jeito. Mas colocou só mel. Só mel no menino. só adoçou o garotinho. Nada mais, nada menos do que ele precisava. Cara, depois disso... É que assim, ó, eu sou um cara que... Eu nunca você fui muito é lindo, de namorar. Né? Príncipe, né? Eu namorei muito pouco na minha vida, tá ligado? Senhor porcaria. mas... Senhor porcaria. Por quê? Porque eu não acredito muito no amor igual vocês acreditam, assim, entendeu? De entre pagar uma conta e fazer um sexo com uma lingerie diferente. O que, que eu penso sobre o amor? Eu acho que as pessoas não amam ninguém, na verdade. As pessoas só amam elas mesmas. As pessoas fazem as coisas por comodidade, porque faz bem pra elas. Dia dos Namorados, ou Natal, que nem você falou, isso não importa. As pessoas só convivem porque faz bem pra elas. A partir do momento que não faz mais bem, elas pedem divórcio. E tem um dado, hein? E tem um dado. 100% dos casamentos acabam em divórcio ou morte. Caralho. Pense nisso. Quantos por cento disso? Não, 100%. 100%? 100% dos casamentos acabam... Não, ó, vou repetir que acho que você não entendeu. 100% dos casamentos acabam por morte. Caralho, ou divórcio. Isso é louco, mano. Porque ou você vai ficar viúvo ou você vai se divorciar. Quem será que vai morrer nessa brincadeira, hein? Brincadeira, vida, te amo. Mas basicamente é isso, as pessoas não amam ninguém. Agora, existe a teoria... As pessoas não amam ninguém. As pessoas não amam ninguém, só elas mesmas, entendeu? Eu acho que o ser humano é base de interesse. Na verdade, a gente mesmo. Ama no outro aquilo que parece com a gente, exatamente, galera. Exatamente, mas eu acho que o ser humano é base de interesse. A gente ama no outro enquanto ele está nos fazendo bem. Exatamente, que nos favorece. Exatamente. Nos favoreceu, tchau. Foi até uma relação, uma discussão aberta que tive com a minha esposa. Acho que foi daí por diante que a gente começou a se entender um pouco melhor. Faz 2 dias. Não, mas foi, a gente chegou a bater esse ponto mesmo. Que eu acho que a galera é tudo interesse, brother. Você não faz nada se você não tem interesse sobre algo. Você não movimenta uma palha, eu acho. Então a chave é manter o outro interessado sempre. Sempre, sempre ativo. Isso não é negativo. Eu vou anotar aqui. Você já parou pra pensar que não é negativo? E ó... Não, aí nem vocês, um pouco. Vocês ficam me chamando de senhor porcaria. Eu sou das pessoas mais românticas que existem no mundo. Imagina. Porque é, mentira. Não, é. Porque o que que acontece? Quem experimentou que diga? Eu ainda acredito. Eu acredito. Que deveria existir um amor onde a prioridade seria a outra pessoa e não você. Uau. Só o fato de ver a outra pessoa feliz já deveria ser o suficiente pra você ficar feliz. Transou com isso não é agora? Muito romântico? Puta que pariu. Só que isso não existe! Eu estou quase eu dando não pra você. Existe. Eu estou quase eu tirando e ficando nu. Você entende? Não, entendo. Essa é a questão e ninguém pensa assim. Ninguém tá nem aí pra isso. Na verdade, é o seguinte... Porque é interesse, caralho. Ninguém tá nem aí. Ninguém quer saber. Você pode ser casado, você pode ser namorado, pode ser a primeira transa. Exatamente. Então vai, velho. As pessoas são elas mesmas. E acabou. Por isso que eu falei, você já conhece a pessoa no começo já. E vamos é aquilo combinar. Que vai te favorecer. Vamos ou não. Combinar. Hoje em dia, dia dos namorados, é só porque a mina, o cara, quer ganhar presente porra. Também. O cara quer o cu e a mina quer ganhar flores e restaurante chique, piroca. O caralho, entendeu? E piroca também, né, caralho? É, não necessariamente. Tem mina que fica mais feliz com flores. Quem foi que me falou? Foi a Thali? Ah, que eu. Se eu não me engano, flores você dá pra gente morta. Se eu não me engano, foi a Thali que falou morta, que ela viu que... existe até uma porcentagem. Acho que a Thali pode falar melhor. Que tem pessoas que... Tem minas que ligam pra floricultura e pedem flores pra elas é verdade, mesmas. Isso foi um dado dos Estados Unidos. Que tipo, 15% das mulheres mandavam entregar flores no serviço. No Dia dos Namorados. Meu, imagina a baixa estima dessa porra, velho. Você pedir pra... Mano... Não tem como, velho. Eu... Ah, cara, é que mexe com a cabeça, né? Mais status. Mas você assim, Thali? Desculpa entrar no seu íntimo, mas você assim, desse jeito? Não. De se permitir, não. De mandar flores. Pra mim mesma? É. Não. Sei lá, eu acho que é mais bad do que não receber nada. É, tipo, você tá, tipo, mano, num transo há 30 anos, caralho. Tipo, não sei, velho. Ó. É muito pior do que separei. Não receber nada. Acho que é mais bad. Não, é foda. Pensar assim é foda, mano. Não, pô, para. Isso é louco. Primeiro que você vê que a mina só manda flores pra ela, eu acho que não é nem por ela. Claro, ela sabe que ela tá mandando pra ela mesma. Ela sabe que não foi o cara que mandou. Para os outros. Mas é pros outros, é imagem. Sim, entendeu? É pros outros. É pra ficar aquela, olha só e que namorado na mais e dá na mesma. Pra ela, dá na mesma. Porque se ela se importa com o que os outros vão pensar, não importa quem mandou. Ela nem precisa ter um namorado. Você entendeu? Então, ô gatão, você que tá aí, ó, estourando a porra do seu cartão de crédito pra comprar buquê de flores pra mandar pra sua mina, não manda não, ela mesma manda. O efeito vai ser o mesmo. Relaxa. É, para, velho. E se passa, vai transar do mesmo jeito, porque se não der pra você, vai dar pra outro. Mas o objetivo não é esse do Dia dos Namorados? O quê? Dá pros outros? Transar, caralho. É, mas... Porra. Porra, mas você pode transar qualquer dia. É, o Dia, eu, dos exemplo, Namorados, mas a noite é do solteiro. Eu tive uma namoradinha que ela paga, não sei o quê. Eu comecei a ficar com ela em março, acho. Aí, mas ela era mó danadinha, mano. Você sabia que ela escorregava fácil. A filha da puta trancou a... Mano, não vou dar mais nomes assim, mas ela trancou até o dia 12, brother. Você mas é louco. Valeu a pena, valeu, foi legal. Porra, tem que valer muito. Sim, caralho, mas assim... Quanto tempo você... Você é do alto da... Desde março, abril. Então, na puberdade é pior ainda. Porra, lá... Quantos vidros de shampoo você comeu nesse vários. Tempo? Vários. Vai, papai. Você é louco. Eu separei algumas frases aqui nas minhas pesquisas. De alguns autores famosos, falando inclusive sobre o amor, que é tema de hoje. Amor. Então, o Machado de Assis disse: Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. O diabo, invejoso, fez o homem confundir fé com religião e amor com casamento. Grande Machado. Mas, brother, e ó, não sou eu que tô falando, é um cara muito mais sou casado, sábio. Tenho meus arranca-rabo, que é normal, que eu acho que qualquer casal namorando, ou casal como amigo, o que for, você vai tretar. Mas assim, eu não trocaria a minha vida hoje de casado por uma vida de solteiro, brother. De verdade mesmo. Hoje eu tenho. Porque você, intuitivamente, você tem a companhia, tem tudo, mas você também tem uma estabilidade. Você tem uma estabilidade familiar, você tem uma estabilidade financeira. Um conta com o outro pra despesas, de uma maneira geral. Não tem como. Você entendeu? Mas eu tenho hoje, eu posso dizer que eu tenho uma estabilidade e não trocaria, não. Então penso, é cômodo? Não que seja um cômodo, porque assim, cômodo é quando você senta no sofá da sua casa e fica ali parado vendo o mundo passar. E não é isso? É claro que não, porque tem objetivo, né, brother? A gente tem que crescer, quero comprar minha casa, tenho duas filhas, ela tem que estudar. Então, eu acho que é aí que não fica cômodo. Juliano, quem manda na TV na sua casa? Eu tenho essa curiosidade. O que, que vocês assistem? Meus filhos. Pô, tem criança, é outro trabalho. Pita e os, né, animais, ou galinha pintadinha. Muito é o que reina aqui. Eu nem assisto televisão, mas é as crianças. Eu tenho, no caso, TV a cabo devido às crianças, porque elas gostam de determinados canais. Senão, nem televisão teria em casa. Criança, a gente vai fazer um programa sobre criança. Só sobre criança, trago elas aqui. Só pra aqui. Eu demonstrar o quanto eu as odeio. Só não pode ter cigarro, essa fumaceira do caralho, mas aí eu trago elas aqui. É, mas aqui no motel vai ser embaçado. Então. Melhor mas não. A gente pode fazer na creche. Ou a gente faz no West Wise. Não, no West Wise. É, não vamos sei fazer falar. No Playland, como é que mano. Playland, cidade das crianças. Ô, saudade do Play Center, hein? Play Center, velho. Um abraço, Play Center. Um abraço, paga nós, Play. Paga nós, Play. Um abraço, Fábio Assunção. Ainda, né? Boa noite, Fábio Assunção. Outra frase. Agora do Shakespeare. Shakespeare. É muito melhor viver sem felicidade do que sem amor. Você entendeu? Vou repetir. É muito melhor viver sem felicidade do que amor. Ou seja, os dois não andam junto, não, parceiro. Jamais. Não andam. E isso foi o Shakespeare que falou, não sou eu que tô falando. Exatamente. Shakespeare. Não sou eu que tô falando. Mas eu, não, mas eu repito. O casamento. Não tô falando contra o casamento, não. Mentira, eu tô falando contra o casamento. Eu te conheço, seu filho. Mas não precisa. Tem que acabar o casamento. Não, Thali, não é isso, não. Quantos anos você tem, Thali? Não, eu tô entrando na pilha dele. Não. Eu ainda acredito no casamento. Você acredita? Eu tenho 25. Não é no amor, você vê que a palavra muda. Você não acredita no amor, é no casamento. São duas coisas completamente exatamente. Diferentes. Exatamente, você tá, sua teoria tá correta. Porque o casamento. Nada o casamento mais, nada não é só amor. Exatamente, é uma junção de diversas coisas. É um conjunto, você é casa. Fale mais sobre isso, fale que você. Só eu tô falando aqui. Senhor, gorrito, irmão, solte a voz. Casamento é parceria em vários pontos, mano. Em você saber escutar, você, a pessoa também saber te escutar, entender. É vários fatores, mano. O amor, eu acho que no casamento... Mas você sabe que já tem uma solução pra isso, né? Ó, no começo, o amor é muito útil. Mas durante o amor, acho que vem... Você que lugar, procura... Né? Você que pô, procura tá pessoas... Pariu, hein? É. Nossa, você sabe que você que procura um casamento pra ter uma pessoa que te escuta e que te compreenda, Não precisa necessariamente de um casamento pra isso. Sim. Psicanalista também faz isso. Tem que pagar. Ajuda, né? Tem que pagar, mas casamento também, né? Então... Por isso que muitas pessoas solitárias pagam, né? Psicanalista pra se melhorar. E melhorar o outro? Ah, mano, pra você ter uma esposa, pra você ter um casamento, você tem que ter uma parceira, um parceiro verdadeiro, tá ligado? Não é... Não... Que é aquele negócio, às vezes a pessoa só se junta pelo sexo, tá ligado? Só pela... Pela atração, química, né? É, pela atração, mas não, às vezes o papo, o entendimento não bate, tá ligado? Então... Boa pergunta. É foda, casamento é complicado. Boa, na verdade, você tocou num tema legal, que eu tenho uma pergunta importante. Então faça. De 0 a 100, o quão importante é o sexo numa relação? Hoje? Na vida. Hoje você tá no motel e você tomou um Viagra. É, então você pode. Ah, não, foi Cialis, né? Cialis. Aí, Cialis, paga nós. Paga nós, papai. Sexo 100% no casamento, acho que não. Não. Mas é uma boa parte. Sim. Sem é 80%, então? Não, 80% não, acho que uns 70%. Tá, vai. No casamento, né? Mas assim, tá ali, em qualquer relação. Quão importante é? Qualquer relação? Ah, eu vou nos 80%. Vocês falaram o quê? 70? 70, 70. Quem tá... Contas, né? Porra, o dinheiro impacta muito, sim, né, cara? Sim, total. Você acha que o Neymar e a Bruna Marquezine são mais felizes porque... Eu acho que eles, cagam caralho. Grana, velho. Eles devem brigar pra não deve conta. Brigar. Não. Desculpa. Não, na não moral, leva, não, se a mina pagar. Pode pegar um jatinho aqui no Brasil não. E me ver em Paris... Não tem como brigar. Você vai brigar pra caralho. Beleza. Eu duvido. Mas eu tô pensando assim, porra, Neymar, queria ficar só aí você. E você tá com esses bosta dos seus amigos aí. Entendeu? Aí ele vai lá e compra uma ilha. Não, e beleza. Os dois ficam sozinhos. Não. Dinheiro não é tudo. Porra, eu pra ficar sozinho e ir no motel. E ficar não, esperando essa fila toda aqui. Nossa, o cara compra uma ilha, se não, ele quiser. Beleza, ele compra, só que às vezes tem divergências de papo, de opiniões. É vários bagulho, mano. De agenda também, porque os dois são ocupados pra sim, porra, né? Sim, também. Pior que é foda mesmo. Quando mano, você tem um jatinho, velho. E eles nunca estão em paz. Tipo, se eles vão a mídia, na né? Silvio Romero comer um dog e vem um monte de gente. É, exatamente. Eles não têm vida social. Ilha. Né? É o que eu disse. Compra ilha. Ah, tá. Se eles têm problema, não, é porque eles se não resolve tão... Não, eles dinheiro, não estão sendo criativos, então. Eu com dinheiro eu vou até a lua, velho. Outra frase. Agora do Érico Veríssimo. O oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Ah, isso é verdade. Por que que eu peguei essa frase? Vocês acham que o maior término dos relacionamentos é a indiferença? Sim, quando sim. Você começa a esfriar, né, velho? Você começa a deixar de cantar algumas coisas. E aí você não quer mais saber se a mina tá onde ela tá, com quem tá, se ela tá feliz, se ela não tá feliz. Você tá, tipo, literalmente cagando, é isso? Foda-se. Não, mas é, você, quando você dá estriada, já era, né, velho? Não tem como. Mas foi o que aconteceu comigo na história do... Quando do Dia dos Namorados, velho. Puta que pariu. Eu tenho uma... Dia dos Namorados? É, quando eu comecei, o meu relacionamento com a minha esposa é dia 14, né? Uhum. Nós começamos a namorar. Porém, antes de eu namorar com ela, eu estava me relacionando com outra garota. Foi aqui, trancou até o dia 12? Quer dar um salve pra ela? Vamos mandar um salve pra salve, ela? Salve, salve Paloma. Paloma. Puta, Laís, a menina do nossa, Paloma é um nome Paloma de é mina é Paloma que... o nome nossa dela? Senhora. Ou Pamela? Não. Paloma. Acho que é isso mesmo. Nem lembro o nome da mina. Acho que é Paloma. Por que você tá perguntando pro seu irmão? Ele pegou também? Porque ele pegou a irmã dela. Uou! Irmãos com irmãos. Chico Chiclete. Você sabe que eu tenho um caso assim, né? Com o meu irmão. Que... Foi a primeira e única vez aí. Foi. Que assim, o meu irmão. Que ele pegava os cunhados. A menina e eu fiquei com a irmã dela, assim. Foi muito por acaso. Assim. E, mano, as duas. A mina que eu fiquei era seca, velho. Sabe? A mina sem. Seca do quê? De carne? Não, velho. Seca de quê? De alma. Fria, seca. Ai, que bonitinho. Coração gelado. Não, sabe aquele bagulho no. Mano, tipo... troca de música. Coloca uma música mais de terror cê agora. Você não, tipo, não esboça uma risada, um sentimento, nada. Um nada, ó. Tipo. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, pra ela, tanto faz quanto tanto você fez. Tiver é o que você acabou de falar aqui, ó. É tipo, quando acaba o relacionamento, você tanto faz, tanto fez onde a pessoa tá. É, você esfria. Isso aí. Véio, era uma sério. Necrofilia. Mas a pegada foi a seguinte. Aí nós, necrofilia total. Aí chegou o dia dos namorados, pá. E a minha esposa tava me cutucando, querendo trocar ideia comigo, né? E a gente já tinha tretado pra caralho, não queria trocar ideia com ela. Pum. Mas o coração balançando, né, mano? Eu sempre tive o coração balangando. Aí eu peguei, mano. Eu comprei um ursinho puff. Olha, que paguei mó bica no bagulho. Mas tudo bem que ela me deu dois livros que eu queria. Dois livros? Foi dois livros e um que custava um pouquinho caro. Ao preço do ursinho, vamos colocar assim. Foi incompatível. Aí o que que aconteceu? Fomos no motel, paga, não sei o que lá, ticaracataca. Trocamos presente, mas ela tinha me dado um livro repetido. E ela foi trocar o livro pra me dar no dia seguinte, no dia 13. E no dia 13 eu saí pra conversar hoje com a minha esposa. Brother do céu. Aí ela chegou com o livro. Não, então, sabe aquele momento assim que você para pra repetir? Na espinha. Puta que pariu, não. A Laís, a minha esposa conversou comigo, paga, não me convenceu. Ela falou que eu precisava ouvir pra nós começarmos um relacionamento duradouro que vem até hoje, né? Aí beleza, essa parte foi fácil. Nos beijamos, nos amamos e fomos para casa. Ela foi concluir o relacionamento dela, porque ela também namorava. Isso a familiar não sabia, mas desculpa aí, gente, é nóis. E é verdade. Aí eu quero que se foda. Aí eu peguei. Eu vou expor ela. Aí, Paloma! É nóis. Grande abraço. Paga nós porque, ó, tem cat. Aí, mano, logo que eu tava descendo a rua, quem tava já me esperando aqui na porta? A Paloma. E pra virar pra essa mina, tio? E ela com o livro, assim, o que eu queria mesmo. Que era um livro do Senhor dos Anéis, que eu sou fãzão do Senhor dos Anéis. Era o Silmarillion. E eu aqui, ela já tinha me dado um. Você e eu trocou o livro pelo seu relacionamento, é isso? Então, aí ela me deu o livro. Foi. Aí, pá, eu falei, então, eu preciso te falar uma parada. Perdeu? Eu falei, então, tá acontecendo umas... Não sabia o que falar, mano. Eu não sabia o que falar. Eu falei, ó, é o seguinte... Cara, deixa eu voltar só um pouco, que eu acho que eu perdi. Mas também tinha vários momento. Motivos que você ficou cabreiro. Entre... Primeira aquisição financeira. Não, né, teve as questões, mas isso não era desculpa. Você é louco, a sala de computador não, dela, que foda, eu quando eu conheci a irmã dela, era um apartamento lá no Tatuapé. É. A sala do computador dela era do tamanho da minha casa. Mas isso você acha que afastou um pouco? Você pra mim, que, sim. Porque tinha uma realidade financeira diferente. Pra mim, sim. E aí, eu sempre tive esse gelo. Por que pro homem é sempre mais difícil? Você acha que é um pouco de machismo? Total. Mas pra mulher também é difícil, com um cara que tem grana, mano, é horrível. Eu imagino, deve ser péssimo. Ou com um cara sem grana. Mano, eu tô falando sério. Não, eu acho que, assim, eu me senti mal pra caralho. Mas, assim, foi um pretexto pra virar pra mina, porque o pai da mina era muito gente boa, mano. O cara tocava uma viola caipira, e o cara me sentou, queria trocar umas violas comigo lá. E, mano... E a Laís me ligando no meu celular, eu jantando com a família da mina. E a Laís bombardeando, eu tô disfarçando então, assim. Então, eu me perdi. Isso no passado. Você tava num relacionamento com a Paloma, aí você interrompeu o relacionamento da Paloma por causa da Laís. Por causa da que Laís. Que aí você começou a se envolver assim, com minha ela. Esposa. Já me envolvia. Você traiu a Paloma. Não, já me envolvia com a Laís, tinha terminado, dá no tempo, devido a muitas brigas. E ela tinha um outro relacionamento. Seu Jorge é então muito a gente decidiu brecar ali. Aí foi aonde veio o dia... Da confissão. Que foi, aí foi no dia 13. Aí eu virei assim e falei, ó. Essa mina até me seguiu, mano. Falei, ó, meu, não dá. Foi exatamente o que eu falei pra ela. Você lembrou, hein, seu filho da puta? Eu falei, puta, mano, sua diferença financeira, pá, joguei desse do louco. Beleza, né, mano? Isso era uma quinta-feira, se eu não me engano. Vou até olhar, mas era uma quarta quinta-feira. É, você é o cara das datas. E já no sábado quem veio em casa? A Laís, né, mano? Aí eu fui dar um rolê com a Laísa na praça. Daquela sapeca, iaia. Aí eu, quem tava na praça, quem tava me seguindo nas ruas? A menina, mano. Tava me... Que medo. A psicopata, doida. Aí, ela tipo, e a amiga sem alma. E a irmã. E as duas mesmo. Aí eu era cheguei. Mesmo? Era. Aí, tipo, meio que eu virei e falei, porra, mano, qual que é a sua, pai? Meio que gelou ali, você entendeu? Aí eu falei, só precisava ver, tá? Mano, é foda, você é louco. Não gostei da situação porque não é legal fazer isso com qualquer ser humano. Não, porque é mulher. Você é um ser humano péssimo, cara. Não, mas eu segui meu core. Não, mas ali. Não, ou eu ia virar. Por experiência do lado mais novo. É louco, tava, era osso, tio. Era total, era um patamar, velho. Totalmente oposto. Era, ia ter menos problemas em pagar boletos se você tivesse casado com a Paloma, você acha? Jamais, cara. Você sabia que não, eu tava vendo. Eu vejo assim, ó. Eu vejo. Você tem noção, velho. Eu vejo meu irmão trampando pro pai dela. Se ele continuasse. Cara, posso falar uma parada? Trampando pro pai dela, tá ligado? O cara me ofereceu um trampo. Ele queria me colocar nos cursos aí. Você entra como gerente. Caralho, ele chegou a fazer umas propostas pra mim. Mano, eu tô ligado, velho. Comeram uma pizza. Essa Paloma tá solteira? sei, nunca mais tive contato. Ô, Thali, fale pra gente, então, qual que é a dificuldade que a mulher tem quando o homem tem um poder aquisitivo maior? Cara, eu vou falar por mim. É muito ruim esse negócio que o Pedro falou de você não se sentir bem, sabe? Porra, eu moro na Coab, eu tenho que ir pra Vila Madalena, é um povo que fez intercâmbio pra lá, intercâmbio pra lá. Exatamente. Aí fica aquele negócio que você parece que é inútil, porque não precisa pagar. Não, eu não gosto, eu me sinto super incomodada. Ai, que marca que é a sua calça? Porra, é do Brás, velho, eu não uso roupa de marca, eu não sei nome de marca, eu não tenho papo com esse povo, ainda mais com a família. Que, ai, então, nas nossas férias, a gente foi pro Tennessee ver a produção de Jack Daniels. Eu tô com uma camiseta do Jack Daniels que custou R$12 nossa, na barraquinha, sabe? É absurdo, Jack. Os mundos. Paga nós. Paga nós, Jack. Patrocina nós, Jack. Aí, Jack. Eu tô tomando uísque aqui, que é bom. Posso reclamar, tô tomando Bells. Mas não é o Jack. Bells. Mas não é o Jack, né? Aliás, Bells, paga a nós, é maravilhoso, viu? Melhor que Jack. Acho paga que é mais fácil. Não, não Bells é melhor que Jack. Pagar. Mas paga nós mesmo assim. Tá bom? Ou dá uma garrafa aí que pode tá pagar. Valendo. Pode pagar. É, uma garrafa por programa. Por programa. Ah, pode mandar uma garrafa. Pouco. Eu mato uma garrafa por dia. Nós já abre com a propaganda da Bells. Que? Você é louco, eu ando com camiseta da Bells todos os dias, vou em trabalhar. 30, em cada 30 minutos de programa total, a gente fala Bells. Total, Bells em mim. Tatu Whisky Bells em mim. Não tem melhor. Eu transo com a mina falando Bells, Bells, Bells, Bells. Bim bom, Bells. Bim bom, Bells. Boa noite, Fábio Assunção. Então, você sabe, eu tive uma experiência com uma mina que tinha um poder aquisitivo também e eu tive esse negócio. Eu tava no meio também, tava solteiro, então não era a única mina que eu tava envolvido. E essa mina era tipo o sonho de consumo de 11 a cada 10 caras, né? Era na época que eu fazia faculdade, ela tinha um relacionamento com um cara meio, uma relação meio abusiva e tal. E, enfim. É, cara, e ela que me pegou, por incrível que pareça. Ela chegou, que me pegou também. Deu ideia, me pegou. E quando me pegou, eu falei, nossa, que absurdo. E aí eu fiquei emocionado, inclusive. Mas depois eu falei, mano, aonde vai dar essa relação, né, mano? Pô, eu sou isso aí, maloqueiro. Eu, caralho, e a mina, tipo... Não dá, né, velho? Porque é muita diferença. A mina ganhava. Sim, a família dela e tal. E era bem isso sobre viagem, viu? Viagem pra lá, viagem pra cá e tal. É, uma pessoa que não vai saber o que é... O que eu acho que quando você vai se relacionar com alguém, a pessoa tem que ser correria igual mas você, tem que entender. E não vai ter isso, não, sabe? Eu me arrependi, sabe por quê? Porque eu acho que eu me diminuí. É, porque tem essa parte também, autoestima, né? Eu acho que é o seguinte, quando chega num momento que uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior se interessa por você, é porque talvez ali no meio dela, é que no meio dela, as pessoas sejam meio idiotas, ou assim, né? Talvez aquelas pessoas que convivem com ela no mesmo social que ela, talvez não faça a cabeça dela. E aí ela vai procurar algo diferente em outro lugar. Pô, quem sabe uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor possa me agradar. E foi o que aconteceu. E por um preconceito meu, talvez eu joguei isso no lixo. Mas acho também o que você também pode oferecer pra essa pessoa, né? Não, é só grana. Porque não, grana ela grana, já tem, entendeu? Exatamente. Então assim, se ela já tem, eu não preciso ficar pagando exatamente conta toda hora, que pra ela é ok, ela vai pagar estando solteira. Eu tinha uma amiga que era assim, ela tinha uma condições bacana, sempre teve, e a gente saiu... Questão que naquela época também tava bacana também, né? Tinha um... Vamos falar, conseguia comer no Outback todo final de semana. Então é uma... Você é louco. Tem é, mais ou né? menos, eu já né? tive... Tem grana. Naquela Outback, época que eu morava na paga nós. Na época que você morava ali, era você era patrão, era fio. Luxúria, luxúria. Mas assim, você vê que você transpira segurança às vezes também pra certo tipo de mina que tem condições. Às vezes, não somente o jeito de ser, mas quando você passa muita propriedade também, né? Não enganosa, eu acho que é um né? machismo da nossa parte. É, sim. Machismo, sim. E eu acho ridículo não, a gente digo se nem, diminuir eu não também. Digo nem machismo, acho que é um preconceito não, porque deixa... a Thalia acabou de falar que da mulher às vezes parte isso também. Então... Mas eu acho que o homem é mais forte, brother. A mulher se permite mais. O homem ele é mais... A mulher se permite muito mais. Não, eu falo com certeza, não, eu entendi, cara. Mas... É, meu, a maioria dos relacionamentos de... Falando de poder aquisitivo, normalmente a mulher procurando um cara que tem uma segurança a mais. Mas assim, na verdade, o que eu penso sobre isso, Inclusive eu já escrevi sobre isso lá no blog Bentólico. Bentólico. Qual que é o endereço? Bentólico.blogspot.com. Bentólico.blogspot.com. Então, eu já escrevi sobre isso, que é o seguinte. Isso, na verdade, é a natureza da mulher. Antigamente, da mulher, da fêmea, né? Do sexo. A mulher procura sempre um homem mais forte, cara, pra procriar. Mas isso é o mínimo, tá no instinto. Né? Isso tá no instinto. Se ela pode, ela merece. Na nossa sociedade hoje, o homem mais forte, aquele que pode trazer mais segurança para ela e a sua prole, é o cara que tem mais grana. Isso é normal. Isso é Sim, normal. É o que vai às manter vezes a família. É até, às vezes ela não consegue nem controlar. É uma coisa... Não, e entra uma coisa mais... Da natureza. Social também, é uma coisa da instituição que pesa, a família pesa, a sociedade pede que você tenha uma família e uma família bem estruturada. Sim. Então, em várias coisas, não é só a questão do fêmea, é a questão de como a sociedade se moldou. Casa própria. Estrutura. É, casa própria, é e pai, filho com pai, mãe, cachorro, escola... É segurança de todas as partes. O ser humano quer isso, quer fugir da dor e correr pro prazer. É. Fugir do perigo, correr para o abrigo. É isso. Mas mesmo. Assim, ó, que nem ó, a sociedade não é que nem é sociedade machista. Não, é desde dos primórdios da vida. É sempre assim, um homem que desde tem que ser o pedreira do bagulho, entendeu? Só que assim, hoje eu vejo que tem muitas mulheres aí que seguram o refrão, entendeu? E o homem, vamos dizer assim, que é o homem da casa. Sim. Entendeu? Segura tá mudando um pouco a política. As mulheres são maravilhosas. É, elas mas são mais assim, independentes, ó, é por isso que eu falo fortes. Assim, ó. Que eu falo que o casamento não é só o amor e sexo. Entendeu? O bagulho também é o seguinte: é que nem, ó, eu sou autônomo. Tem mês que eu ganho bem pra caramba, mas tem mês que eu faço 100 conto. É sério mesmo isso aí que... E quem segura a minha casa aqui, meu aluguel, minha água, minha luz, minha comida, é minha esposa, cara. Isso que é uma parceria de verdade, entendeu? Mesmo tendo... Foi as condições que vocês arcaram, entendeu? Sim, sim. Não, mas assim, que nem eu falo sempre pra Janine, você quis? Então, mano, segura o refrão, entendeu? Eu tô do seu lado. Quando eu estiver bem, você vai estar bem. Sacou? Agora sim, se você tá do meu lado, me ajude nesse momento ruim. Porque quando eu estiver bem, eu não vou te desamparar. Mesmo se você me desamparar hoje, eu não vou te desamparar amanhã. É simples, velho. Eu vejo que em questão, assim, às vezes é grana. A principal discussão de qualquer casamento, cara. Pode perguntar pra qualquer pessoa casada. A menos que os dois forem muito ricos. E se os dois forem muito ricos, eles vão ser infelizes. Mas assim... Eu falo pela minha, eu e minha esposa. Assim, a gente discute sobre grana? Discute, entendeu? Mas a gente consegue se acertar. No fim das contas, a gente paga tudo, velho. Entendeu? Mesmo se foi ela que pagou tudo, tá pago, entendeu? Quando eu tiver minha grana, quando eu tiver a garantia, eu dou na mão dela. Mas assim, é a sociedade que faz... o homem tem que ser o primeiro, entendeu? O homem que tem que segurar o refrão da casa. Não, mano. Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, é uma parceria. Hoje, cara, o mundo é a parceria. Baseado nisso que a gente tá falando, não é à toa que um dos nossos ídolos, e é apropriado a gente falar sobre isso hoje, Ronaldinho Gaúcho, vai casar com duas garotas. Quer dizer, já casou, né? Eu acho que já nessa data, 12 de junho de 2018, cara, já casou. Ele casou com duas garotas. Deve ser uma pessoa maravilhosa, o Ronaldinho Gaúcho. Deve ser uma pessoa com um coração enorme. Mas ele é feio pra caralho. E ele casa com duas garotas. Você pode ter certeza que se ele trabalhasse no mercadinho aqui no dia, aqui no extra, aqui em cima, ia ser bem mais difícil, hein, de casar com duas garotas. Bento, posso falar? Obrigado. Todo seu. Ô, Bento, um exemplo dos dias dos namorados. Mr. Catra. O cara tem quase, acho que 40 filhos, não sei hoje. Eu não vai começar a putaria. Mas assim, o cara tem três esposas. As três esposas sabem de todas as esposas. Ele cria os 40 filhos, entendeu? E os sete ladrões. Ele dá conta das três esposas. É aquele negócio assim, cara. Se você tem capacidade de cuidar de três esposas... Ué, os muçulmanos tá aí, velho. Mas é a religião dele também. Uma salva de palmas ao Ronaldinho Gaúcho, por favor. E ao Mr. Catra. Parabéns, Ronaldinho Gaúcho. É tu, rapaz. MC Catra. O Mr. Catra. Não, é MC. É Mr. Catra. É Mr., né? É Mr. Mas assim, esse cara... ele não é um ícone da masculinidade, mas ele é um ícone de um homem que, assim, segura o refrão da sua casa, entendeu? Eu digo que ele é um herói porque é o seguinte, velho. Aturar uma esposa já deve ser complicado. Aturar três, parceiro, deve ser embaçado e pra assim, caralho. Sério. Sabe qual é mais da hora? Eu não sei se elas, pelo que a última entrevista que eu vi, elas não moram na mesma casa. Mas elas iam brigar. Mas as três se entendem. E, assim, ele tem uma casa mestre, a base, né, vamos dizer assim, a casa base, que as três se reúnem lá. Pra reunião da semana? É, assim, é. O tipo almoço assim, de domingo. É, o churrasco do domingão, entendeu? Sério? E as três estão lá. E, assim, a organização, velho, parece uma empresa. Eles fazem homenagem? Não. Pior que o cara. Não, isso, não é cada uma tem o seu tempo e é seu espaço. O cara é um cara religioso. É, tem ele o dia. Os árabes dividem isso. É uma casa pra cada. Isso. É o mesmo presente pra todas e o mesmo tempo com o marido pra todas. Exatamente, exatamente. Não é bagunça. É que a gente brasileiro gosta de dar. Do Huawei, né? É que, mas não é. Eu gosto de bagunça. É que nossa criação, o que o mundo ensinou, é um bagulho cristão. Então é diferente, entendeu? É aquele negócio que nem o Bento disse no começo do programa, que ele tem a religião dele. Se você tiver discernimento e tiver discípulos pra seguir sua religião, fuck you, velho. Eu posso criar a religião do Julius, entendeu? A religião onde você pode beber, fornicar e fazer o que você quiser na sua vida. Exatamente, a gente entendeu? Vive à mercê de uma... Então eu queria passar o recado pra todas as pessoas que hoje no dia 12 estão sem namorado, sem namorada, estão tristes, estão pensando em destruir a sua vida, acabar com a sua vida. É, acho que o futuro não lhe pertence. Está com o coração apertado. Encontre a nossa religião. Entre no blog bentolico.blogspot.com. Lá você vai encontrar as palavras. Mas a única coisa ardente. Que sabe ser... As sagradas palavras deste que vos fala. O melhor conteúdo dessa pessoa não é musical. Não e sim é. Os textos. Técnica musical, vocal, esquece. É só. É só sabe escrever. Só letras. Aproveitem disso, enquanto podem. Trouxa. Que amanhã eu posso morrer, pelo jeito que eu bebo. Memórias se Deus posso, quiser. Agora. Se Deus quiser. Voltando a falar de motel, eu tenho uma história legal de motel que eu gosto de cantar. Que não aconteceu no Dia dos Namorados, mas aconteceu numa sexta-feira 13. E só podia ser numa sexta-feira 13 pra acontecer isso. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma garota muito bem apessoada, assim, a morena, alta, bonita. E, porventura, ela se interessou por mim e fez com que essa informação chegasse até a mim. Bom, então... Começamos a conversar, chamei ela para ir no bar na sexta-feira, levei ela pro bar, sentamos, bebendo, conversamos e tal. E aí, deu certa hora, eu fiz o famoso convite pra gente sair dali e ir pra um lugar mais reservado. Ela falou, poxa, topo, legal, mas tem um problema. Eu falei, bom, vamos ver. Ela, eu sou menor de idade, ela tinha 17, na época eu tinha uns 20. Falei, puta, no hotel, então... Fodeu. Quebrou. Mas eu falei, bom, então vamos pra minha casa. Não queria, né? Mas eu falei, vamos pra minha casa, então. Então, beleza. Paguei a conta, fui no banheiro. Pelo tanto de cerveja que eu tinha bebido. Melhor sempre tomar, né? Ir no banheiro antes. Você quer ir no banheiro? Eu não vou em banheiro de bar, ela disse. Falei, bom, tudo bem, então. Pegamos o busão pra ir até o metrô. Olha que maravilha. Aí pegamos o busão, eu leve e solto, que já tinha ido no banheiro. E eu tô vendo a mina aqui, ó, se contorcendo. Eu falei, o que foi? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E ela aqui, se contorcendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Um trânsito, porque perto do trampo tinha uma faculdade, então o busão pra chegar até o metrô, velho, tava só naquela e meio janeiro é vai foda, e vem, vai e vem. Falei, tá tudo bem? Ela falou, tá, eu preciso ir no banheiro. Eu falei, tá vendo? Avisei aí pra ir. Aí eu não vou em banheiro de bar. Então tá bom, então beleza. E ela lá, eu falei, ó, quer saber? Como eu sou um mijão, porque eu bebo muita cerveja, eu tô sempre mijando. Eu falei, bom, levanta, cara. Porque às vezes você fica sentado, é pior. Levanta, melhor coisa. Então levantamos os dois. Detalhe, sexta-feira à noite, só tinha nós dois no busão. E o cobrador e o motorista, evidente. A mina mijando no busão. É, bom. E a mina, eu não vou aguentar. Em pé, não vou aguentar. Eu falei, não, segura, pelo amor de Deus, mano. Não vai fazer isso. Segura, segura, segura. Mano. Ela mijou na calça. Ela mijou tanto que o jato saiu pra fora da calça jeans, assim, ó. Da calça. Ela se mijou em pé no busão. Deu até aquela baixadinha de perna, assim, tá ligado? E mijou, e mijou, esvaziou tudo. Tava cheio ali, ó, tá de cerveja. Essa porra. Toda breja. Imagina, velho, a gente ficou bebendo ali pelo menos umas 3 horinhas. Toda a cerveja que ela bebeu, eu já tinha ido no banheiro umas 10 vezes. Como ela não usa banheiro de bar, segundo ela, tinha bastante cevada aí, velho. Mas e aí, se liga, o busão, como tava trânsito, ele ficava andando e freando. Aquele mijo ficava indo e voltando no busão inteiro, assim, ó. Mijo era pesado. Maravilhoso. E a mina toda molhada. Ah, aí chegamos no metrô, velho. Eu fui pra minha casa, ela foi pra dela. Perdi a transa. Podia Tadinha. Ter obrigado ela a mijar no bar. Não posso obrigar. Mas ela aprendeu, às vezes agora ela usa banheiro de bar. Exatamente, foi escolha dela. Eu espero que sim, né? Senão, mas você nunca mais trombou? Ah, ela trabalhava na mesma empresa, né? Mas não. Ela pediu as contas, nunca mais apareceu. Nossa, que vergonha. Eu pediria as contas. Eu ia falar, ó, não vai dar mais. Não me adaptei à empresa. Eu iria no bar. Ah, mas você tá aqui há 5 anos, não importa. Eu mijaria no bar. Cansei de descer no meio do caminho só pra mijar, cê é louco. Eu já fiz isso já pra caralho, ué. Cê é louco. Vixi. Mijaneira jamais. Eu tenho uma última frase pra falar pra vocês. Então vem, Bento. Vem com a sua última frase. E eu quero tocar num assunto bem importante, eu quero saber a opinião de vocês. Fala, pai. Excelentíssimo Charles Bukowski, praticamente meu pai, uma inspiração. Pra todos os poetas marginais que existe por aí. Bebia pouco ele. Buck, para os mais íntimos, dizia assim: o amor é uma espécie de preconceito. A gente ama o que precisa. Ama o que faz sentir bem. Ama o que é conveniente. Como pode dizer que ama uma pessoa quando há 10 mil outras no mundo que você amaria mais se conhecesse? Mas a gente nunca conhece. Então, eu peguei esse trecho do Bukowski exatamente para falar daquelas pessoas, pessoas felizes, inclusive, as mais felizes do universo, que são as pessoas que são a favor do poliamor. Poliamor. Poliamor. Você que nunca ouviu falar sobre poliamor. Poliamor é o seguinte, são pessoas que não se prendem num relacionamento só. Elas não são monogâmicas, elas são poligâmicas. Muito elas amam bom. Mais de uma pessoa, elas se relacionam com mais de uma pessoa. Por mais que elas sejam casadas com uma, que a lei pede isso, elas se envolvem e se relacionam com outras pessoas. Eu conheço algumas pessoas assim. Você conhece pessoas assim? Conheço pessoas assim. Inclusive, eu sou quase um adepto. Eu também conheço depois pessoas do final do meu relacionamento, que é recente, estou quase... se adaptando. Quase entrando nessa. Então, o poliamor basicamente é o seguinte: você pode amar várias pessoas ao mesmo tempo e o seu amor não é menor por causa disso. É, eu acho que funciona mais na teoria do que na prática, velho. Concordo. Eu não sei. Sabe? Porque na prática funciona legal no começo, mas depois bate a insegurança. Você... Bom, quero saber eu vou falar a opinião por de vocês. Mim. Falem, falem, eu me falem. Sinto menos importante, eu odeio não me sentir importante, parece que você tem que você dá importância pra pessoa, você tá correndo junto, faz de tudo, mas a outra agrada mais, sabe, porque é óbvio, as pessoas despertam interesses diferentes, não quer dizer que ame menos, mas sentir é muito diferente, na prática é foda, é difícil se desprender totalmente, é uma lição do caralho, é muito difícil. É o despertar dos interesses, né? Se desprender, ser desprendido é difícil pra caralho. Claro que é, não tem como, um relacionamento é apego. E pelo menos pra mim é isso. É você estar junto da outra pessoa, não de mais de uma pessoa, e nem compartilhar aquilo que é... Porque você toma de propriedade, né? E eu acho que você tem que tirar meio que a propriedade de cima da outra pessoa. Porque o relacionamento, você faz isso, né? Você quer ser proprietário do outro, né? Então, e não tem a necessidade tanto. Mas eu acho que mesmo assim eu não conseguiria, não. Compartilhar e nem... Não sei. Eu acho nem sei. Assim, eu acho que a gente não precisa virar um só, né? Ser uma pessoa só, mas... Dar a importância e perceber... Né, se perceber importante sem tirar a liberdade do outro, assim. Eu acho que... é complicado pra caralho. Porque eu acho que é uma questão cultural também, né? Você ter isso já no seu convívio, no seu dia a dia. Coisas que antigamente era muito estranha, hoje em dia é normal. Igual, eu tenho prima que ela é menina, né? Mas ela é menino ou menina, né? Ela é caracterizada assim, mas como menino, normal. Ela morou na minha casa com a namorada dela, eu tenho duas filhas. E assim, sempre expliquei pra minha filha, ó, é menina, entendeu? Mas ela gosta, é orientação, é o que ela convive. Então pra minha filha vai ser muito mais comum do que na minha época viver. Como hoje também se relacionar com mais uma pessoa pode ser muito mais comum. Como pra eu que tenho 34 anos, pra mim não conseguiria, velho. Não conseguiria. Tem uma outra frase de um autor... O Bukowski seguiu algumas linhas dele, é o Henry Miller, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que ele fala que a monogamia é como ser obrigada a comer batata frita todo dia. É bom, mas é ruim. Mas você tem que ser adepto, não adianta. Você precisa ter tido alguma... Não tem que fazer nada. Não, é a nossa cultura. Mas eu acho que você tem que... É cultural isso daí, brother. Então, mas se é cultural, muda. Então, hoje você pensa assim. Muda... Não. Nos diferentes países, né? Aqui no Brasil, não. Mas por que você começou a pensar dessa maneira? Não, primeiro que é assim, ó, tudo que é cultural muda. Não, concordo. Uma hora muda. Mas eu não aceitaria um exemplo. O carnaval, por exemplo, não começou com o carnaval na avenida lá. Não tinha sambódromo, não tinha. Não tinha. Começou na rua. Sério, velho? Começou com blocos. Tá brincando. Então, assim, cultura muda. Toda cultura muda. O que acontece é o seguinte, por exemplo, numa relação monogâmica, um dos maiores problemas é o ciúmes. Sim. O ciúmes nada mais é que o medo de ser traído. Numa relação poligâmica não existe traição. Porque você joga pôquer com as cartas abertas. Mas não existe parceiro. Uma regra? Tipo, ó, existe um limite pra isso? Ou não, você já tá fugindo do... Existe traição numa relação poligâmica, assim. Porque a traição aí, não é só se relacionar com outro. Ó, eu tenho um casal de amigos, o Bento até conhece, mas eu não vou citar o nome aqui neste exato momento. Quem, o Jorge e o Eduardo? Como eu disse, eu não vou citar esse casal aqui. Esse casal aqui no momento. O Kleber? Mas assim, é um casal... Onde a esposa aceita mulheres e, claro, o cara aceita esbalda, também, né? Entendeu? Ele mas aceita assim, homens? Não, só mulheres, mas assim, que chato, né? A única condição é o quê? Que os dois estejam juntos. Simples. É, tem sua regra. Mas assim, eles têm a pessoa fixa? Não, o cara não pode, eles vão pro rolê e chava, entendeu? Aí é foda, velho. É. Não, mas é assim, aí tipo... Perfeito. Aí a mina escolhe... E é combinadinho, a né? A mina escolhe a próxima menina e os dois vai lá e pau, entendeu? Agora não precisa ser necessariamente junto. Você pode fazer isso separado. Eu ouvi o programa inteiro vocês falando sobre o amor e o amor e o amor. Se você ama uma pessoa imensamente, você ama tanto, por que ela precisa ser a sua propriedade? Concordo com a sua visão. Concordo. Mas assim... Por que o corpo dela precisa ser só seu? Mas assim, porque ela se permite assim também. Mas eu não gostaria de ver minha esposa com outro você cara. Você não precisa ver. Não é uma condição que você veja. Mas eu saber. Você não precisa nem saber. Mas a teoria de propriedade. Mas aí entra sentimento também. Às vezes você tá junto com uma pessoa e não quer estar junto com outra, não quer que seu corpo seja tocado por outra. Tem essas questões também. Se permite, né? É tudo muito complexo. Às vezes você não quer, aquela pessoa te basta, o toque te basta. Às vezes não, varia muito. É, aquela pegada, muito que permite ou não. Ok, isso você tá falando de pessoas que nunca vão trair. que elas são exatamente aquilo que... Elas não têm atração por nenhuma outra. Elas só sentem atração por uma só a vida inteira. E eu duvido muito que difícil. Isso aconteça. Eu sou casado, minha esposa, você acha que... Não, mas dá atração à ação... Então, mas você só não tem ação porque você tem receio de trair ou porque você respeita a outra pessoa e não quer fazer. Mas a atração existe. Aí você tira esse bloqueio. Você tira. Não, atração não. Atração é evidente que não é traição. Mas aí é o que eu tô falando. Só vira traição a partir do momento que você põe aquela atração em prática. Aí você vai lá e transa com o cara ou transa com a mina. Muitas das pessoas. Não tô falando que todo mundo trai. É uma regra. Mas as pessoas que não traem, só não traem. Por respeito ao parceiro. Ou sim. Porque ela acha que não é legal fazer isso, porque é o que a sociedade vai pensar e etc. E blá blá blá. Então, se você rompe essa barreira, gente, o que é combinado não sai caro. Exatamente. Se você começa uma relação partindo do princípio que você não é dono da outra pessoa e vice-versa, sim, e sim. Assim. Você pode se relacionar com outras pessoas. É bem possível você amar a pessoa que está junto com você. E até você, outra inclusive, pessoa. Amar outra pessoa. Agora, sabe o que é legal? Você tem a sua família. Você tem os seus filhos. Você ama os seus filhos igual. Você ama a sua esposa. Você ama a sua mãe. Você amava o seu pai. Você ama os seus amigos. Por quê? Que na relação, no sexo, você só pode amar uma pessoa? Quem foi que colocou essa regra? Você quer uma cultura que mudou? Padres podiam casar. Hoje não pode. Existe um motivo para isso. A igreja proibiu o padre de casar por causa de grana. Porque... Não, mas tinha uma por grana, de... por grana. Porque ficava muito mais pesado pagar a família inteira do padre. Se ele fosse casto, eu só pago um salário para ele. Eu mesmo. Tudo vai de cada pessoa. Eu mesmo, não, assim. Isso é verdade. O sentimento não é nem porque tá aqui do lado, mas assim, o sentimento que eu tenho pela minha esposa é foda, mano. Entendeu? E eu não me vejo, tipo, amando outra pessoa, a menos que ela dê um pé muito filha da puta comigo. Eu me vejo transando com o mundo, cara. Sim, mano. Mas e não eu necessariamente acho... eu vou amar a outra pessoa. Eu só quero transar. Sim. Mas você não quer ter liberar filho. E o sexo traz você felicidade. Você quer liberar esperma, é isso? Exatamente. É. Você veio pra... A gente tem uma concepção muito diferente, Bento. Porque assim, ó. Eu me juntei... Hoje eu não sou casado no papel, mas eu me considero uma pessoa casada. Entendeu? Mas assim, quando eu me juntei com a Janine, era o quê? Fazer uma família. Não se juntou nada, casou. Casou, mano. É só um papel, cara. O papel tem, casou, mano. É o boleto do aluguel, isso mesmo. Entendeu? Mas assim, a teoria e até o que a gente leva hoje era o quê? Casar, se amar, se respeitar, ter pensamentos iguais e ter filhos, entendeu? Você, pelo meu conhecimento que eu te conheço, você já não gosta de criança, você não quer ter filhos. Então, você até... não gosta de criança. Não, o Bento já falou pra... Já eu falou gosto até das não... crianças das outras pessoas. Sim, sim, mas pra você não quer não isso. Não quero. Entendeu? Então outros. Assim... Eu prefiro gatos. Exatamente, mas assim, a sua forma de querer construir uma vida é diferente, entendeu? Eu mesmo não me vejo assim, amando outra pessoa. É que eu falei, se essa filha da puta der um pé muito grande comigo, aí é oportunidade, velho. Que entendeu? Lindo se essa filha da não, puta. Não é, adoro não casais é, que se xingam, é eu acho não, muito não, romântico. Não é lindo, é a realidade. Bota um estudo blusa aí. Não, é que eu acho verdadeiro, eu tô falando sério mesmo, eu acho da hora. Não, mas é o que eu tô falando. O que eu tô falando aqui agora é o que eu passo na minha vida. É o que, assim, eu construí, entendeu? E tô construindo, porque tem muito chão ainda. Você tem ideia de quantos crimes passionais acontecem ao redor do mundo? Porque fulano traiu cicrano. Sim, sim, sim. E por aí vai. A relação. Ah, velho. Eu já fui muito adepta dessa história de poliamor e eu só né, tomei velho? No cu psicologicamente. É obsessão, é ego, horrível. É vaidade. Mas basta da pessoa, ô Thali. Porque assim, ó. É que nem você falou esse negócio de eu mesmo. Eu não consigo me ver com outra pessoa tentando amar outra pessoa e estando com a minha esposa aqui do lado. Entendeu? É de pessoas a pessoas. Que nem o Bento, tipo assim, eu já vejo que ele já suportaria uma parada dessa. Estou trabalhando nisso ainda. Tipo, se ele tivesse uma... É meio estranho, uma pessoa, né? Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que é mais papo dele do que na prática. Não. Pelo meu conhecimento de senhor porcaria... Eu sou uma pessoa justa, cara. É, assim, se ele tiver assim... Acho que você tentaria. Ele teria a primeira pessoa, entendeu? E a segunda... E a terceira. Mas você não comprometeria a que você amava. A quinta. Mas você comprometeria a que assim, você amava. O Benker quem você é, ama. O Benker eu respeito é todas as pessoas que eu amo. Não, não é isso. E o, peraí, deixa eu falar rapidinho. Fazer o Benker é verdadeiro. Porque assim, ó. Eu respeitaria não, todas as 32 mulheres tiver, que eu se teria. Se ele tivesse com 32 pessoas, as 32 pessoas saberiam. Independente de homens ou mulheres. E eu as amaria por igual. Joga mais mel nele. Tem que ser sujeito. Não é passando pano. Para de financiar esse cara. Para. Olha o Tinder, olha mesmo, o Tinder bombando. Mesmo certo ou errado. Olha é o Tinder é bombando. Homem, entendeu? Para de namorar. É o que eu vejo em você. Você tá assim, chorando, para. Se você tiver 5, 10 mulheres, você as 10 mulheres, se tivesse as 10, elas saberiam que você tem uma saberia que você tem as 9. Com certeza. Sacou? É aquele negócio, sujeito homem, mano. Ia ser um problema de agenda, mas a gente encaixa. É aquele negócio, eu sou assim, tenho 9 mulheres, você quer ser a décima, entendeu? Você já amou? É simples. Várias vezes. Não. Várias vezes. Você tem uma. Eu já tive paixões de metrô, cara. Você sabe o que é uma paixão de metrô? Não foge. Você sabe o que você. Não, é verdade. Não vou te comprometer. Eu vou concluir. Não, então. Vou não, responder não. A sua pergunta. Você me fez uma pergunta, deixa eu responder. Paixões de metrô. O que é paixões de metrô? Às vezes você entra num. E pode ser ônibus, pode ser qualquer lugar, um banco. Você entra no metrô assim, e aí você vê uma mina tão gata, mas tão gata. Mas tão gata que você olha pra ela e fala, mano, eu casaria com essa mina, tipo agora, sem ouvir a voz dela, sem sentir o cheiro só de do peido, momento. Já aconteceu isso, sem já. Saber da personalidade aí você dela, vai falar eu com ela. Só quero. E aí, tudo então, bem, meu eu nome só é quero. Perina. Isso chama-se paixão de metrô, eu que dei o nome, tá? Inclusive eu sou o autor disso. Não, mas eu já, esses momentos assim, né, tipo, você olhar assim. Você olha e fala, meu Deus do céu, velho, que é isso? E a mal já amei algumas vezes já. Como eu disse, eu namorei muito pouco, mas todas... Não, mentira. Todas as namoradas, não. Algumas namoradas que eu tive, eu amei sim. É, porque você ama mais de uma vez. Eu não vou falar de intensidade, quem que eu amei mais, quem que eu amei menos. É, muito momento também. Existem aquelas que eu sofri mais, né, num término de relacionamento. Mas não houve a que eu amei mais. Eu amei, ponto. É que, é que assim, se eu te jogar essa pergunta é muito idiota, porque eu creio que é muito do momento que você vive, né, velho? Se eu falar, ah, você comprometeria a pessoa que você ama... Então, o que é comprometer? Você faria um conjunto, você estaria com essa determinada pessoa com mais uma terceira, com um então, homem. Então, mas é isso que eu tô falando. Isso mesmo que eu falo, então, que vale muito que do momento, né? É o que é combinado. Quando você sim. Inicia um relacionamento, vocês precisam estar na mesma vibe... E as pessoas saberem serem verdadeiras que quer, né? E abrir o que, que elas realmente querem, o que elas realmente pensam. O problema do relacionamento é que todo mundo tenta ser perfeito no começo do relacionamento e não impõe nada. Aí quer consertar no final. E... Tudo é permissível tudo. E aí depois que acaba aquele negócio de paixão e tal, aí você tenta começar a corrigir os problemas dos outros no meio da relação, não dá. Então, assim, o que, que é combinado? Eu me relacionamento com a fulana. Fulana me diz que é o seguinte, ela é adepta ao poliamor. Ela pode até ter no futuro uma relação comigo. Mas não será somente comigo. Eu topo ou não. Tem você colocaria essa opção. Relacionamento sério no Facebook? Agora, o que, que é melhor? Eu colocaria relacionamento com aberto as duas. Nesse caso. Ou com os dois, nesse não caso ela é um e ele. Porque nesse mas caso... dá pra colocar mais de uma não, pessoa. Não. Dá, pera, dá pra colocar pera, mais pera, de uma pera, pessoa. Pera. O que você está falando é o seguinte. É eu ter relação triangular. Com uma mulher, ela ter relação com o cara e o cara relação comigo. Não, porque isso entra em homossexualismo e eu sou hétero. Eu não teria relação com o cara, nunca, em relação... Será? Em momento nenhum. Mas a mulher com mulher não é homossexual? Também. Olha que o tempo não. Passa, hein, Ben? Mas ninguém falou ninguém falou em menagem. Relação aberta, poliamor, não necessariamente significa menagem, tá? Entendi. Por isso que eu falei pra Juliano Capitei que não necessariamente mensagem. Você precisa ver... O poliamor, a pessoa pode simplesmente ter relações com outras pessoas. Ela pode ficar com outras. Separadas. Entendi. Ué, existe o swing. O swing, não necessariamente o cara que vai no swing, ele é gay. Ele só troca as mulheres. No serial é foda, do House, Tem uma temporada, eu vou meter um spoiler aqui, não sei quem assistiu, foda-se. Mas assim, tem uma parte do seriado que tem um cara que é o Taubi, que ele tem uma esposa e ele pegou uma doença. E ele começa a trabalhar com House, porque ele era um cirurgião plástico que ganhava muito e ele era sócio com o cunhado dele. Só que a bosta que ele fez foi o quê? Ele traiu a esposa. Se envolver com a enfermeira. Aí o cunhado descobriu e falou, mano, sai fora ou eu vou fuder sua carreira. Aí foi quando ele foi trabalhar com o House. E o House, o cara pouco inteligente, assim, o cara mais filha da puta do universo, House é descobriu, entendeu? E usou aquilo não contra ele, mas a favor dele. E depois ele mostrou que era uma tendência, né? Sim, ele sim. Se interessar tanto por outras assim, mulheres. Tanto que assim, aí foi aquela questão que eu falei, depende de pessoas a pessoas. Uma época a esposa dele aceitou, a esposa do Taubi aceitou, que ele era, que ele, que assim, ó, toda quinta-feira você pode ficar com uma Kenga aí, não quero saber quem é, não me dê detalhes, mas a quinta-feira é sua, e a quinta-feira também é minha. Tipo, ele ficou meio assim e aceitou. Só que, assim, como, vamos dizer assim, ó, a cultura deles era diferente, ela não curtiu e eles acabaram se separando, entendeu? É um seriado, mas yeah. Assim... Falando nisso, eu vou voltar no início do programa, onde a gente começou a falar sobre Dia dos Namorados e relacionamento, e falamos que é o seguinte, em relação a amor, eu disse que ninguém ama ninguém, só ama a si mesmo, e vocês chegaram à conclusão que a pessoa, para amar, para dar certo entre duas pessoas, ela precisa estar bem. Sim. Então você não consegue manter um relacionamento se você tá... Numa bad total. Não, e de repente... o casamento, brother. Então, e de repente, o que falta pra você é conviver mais com as outras pessoas. Que eu vejo que é uma tendência socializar, de relacionamento. Você vai se fechando cada vez mais, excluindo amigos e excluindo pessoas que tentam se aproximar de você. Sim. Com segundas intenções ou não. E você acaba se fechando pro mundo. E na moral, a vida é mais que isso. Muito mais. E... se você não estiver feliz, você não consegue fazer a pessoa que está do seu lado feliz. Você entende isso? Exatamente. A sua felicidade em primeiro lugar. E Facebook e Instagram não vai socializar você, né? Não vai, não vai. A sua felicidade em primeiro lugar, exatamente, cara. Não adianta. Então, poliamor é isso. Pesquisem sobre, você que se interessou, pesquisa sobre... é importante, é um diálogo legal. A gente tentou abrir aqui, mas dá pra fazer um programa só disso, bastante. Só pra falar disso, com depoimentos de especialistas e psicólogos, enfim, existem livros pra isso. Pesquisa, cara, é importante. E é o seguinte, acho que o mais importante numa relação, além de amor, é verdade. Sempre é respeito. Não importa, não importa a lealdade. Não importa o que você faça, desde que seja verdadeiro e não engane ninguém. Simples assim. E é com essa frase que nós vamos encerrar o nosso coletivo. Poxa, insano de hoje. Ô papai, já acabou mesmo? Falando de amor. Eu já vou entrar no meu quartinho aqui. Eu não vou compartilhar. Já chamou, eu vou ter que vocês. Esperar mais um pouco, mas tudo bem, a garrafa tá acabando, eu vou ter que buscar outra. Juliano, mande o seu tchau. Eu só voltei aqui só pra dar um salve, porque meu quarto já tá vago lá. Boa! Galera. Boa! Eu quero que todo mundo vá para a PQP. E eu amo vocês, mesmo assim, tá? E assistam os três programas passados. Assistam ouvindo. Salve, tá? Dilma, paga nós. Como eu disse, eu quero assista que com os ouvidos. Quem que me reprime, eu quero que se foda. É simples. Não se reprima. Mas assim, errou aqui no texto dele, Dilma. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse monte de porcaria falada até o fim, galera. Vocês são muito especiais. É pra um cego é assistir, né? Isso aí. O Thali, manda o seu tchau. Tchau, gente. O Dia dos Namorados é o caralho. Pedro, manda um tchau. Tchau, galera. Feliz Dia dos Namorados. Como esse foi um tema muito importante, mandou um Feliz Dia dos Namorados pra minha esposa, que há muito tempo não desejo. Então, Feliz Dia dos Namorados. Manda feliz... doce pra nós. Pode feliz deixar, pode dia deixar. Dos namorados. Vai rolar doce, crianças, hein? Não esquece que a Thalita tá procurando um namorado. Entra nas mídias sociais de O Coletivo Insano no Instagram. Exatamente. Coletivo Insano no Facebook. E o blog. O blog. O melhor blog de todos os escrevinhadores do mundo. E não esqueça. bentoalico.blogspot.com. Tchau! Liberte sua alma. E não esqueça do som do Cláudio. Boa noite, Fábio Assunção. E foda-se. Boa noite.